estádio. Menina! Tá começando o Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas de Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo salve. Certo aí? Tudo. Muito boa bem. Tarde. Tá no ar mais um programa aqui na Energia 97. Sejam Caralho, todos muito bem-vindos. Eu já quero antecipar que times perderam e o placar, os placares virão. Mas devido a problemas técnicos, virão durante o programa, mais pro meio do programa e não agora na abertura. Bom, isso é bom. Ótimo. Isso é bom. Tá feitinho. Essa mídiazinha verde tá sabotando aqui. Isso é bom. A mídia. Ah, se fosse verde, tem mais cor aí, viu? Tem mais cor. Bota é mais cor vermelho, aí, branco, preto. Tá, a mídia tricolor. Tem mais aí, preto e branco. É, se fosse cores, o placar tava pronto 11 da manhã. É. Né? Deu pau nos... Não, sei. Culpa do Fausto. É isso aí. É. Sei. Não durmo no barulho de vocês, ninguém não. Ninguém sabia quem era o Fabrício. Esse Fausto também. Quem é Fabrício, velho? Quem é Fabrício? Login, Fabrício. Muito bem. Vamos aí. Vamos às manchetes do Estádio 97. E aí, Bento? Beleza, Sombra. Com vinhetinha, tudo obrigado, que bonitinho. Vamos ao Santos. Vamos ao tranquilo. E aí, vamos ao tranquilo. Meter a mão do Vitória, hein? Ontem, jogo difícil lá. Jogo difícil contra o Vitória. 3-2. Você vai dormir nessa? Né? Sim, eu não assisti. Mas, ô, RG. Sim. Mas agora acho que não tem mais jeito, né? Enfim. O Gabigol deve ir embora mesmo, disse que não deve ser a Juve. É, aceitou a proposta, 20 milhões de euros o Peixe. Caraca. E o salário quase batendo uma milha, 900 mil reais de salário. Não pensou, seu velho? Então, só falta aí a família e ele aceitar. Estão pensando aí. Mas a Juve chegou nos 20 milhões, que era o que o Peixe queria. E é isso aí, RG. 3-2 ontem no Vitória. Entrou no G4. Voltou, né? Bom, o cara vai pra um país feio aí, né, pra caramba. Vai jogar num time também que vai ganhar, não disputa nada. Vai ganhar pouco, um time pequeno. 900 mil por mês. Morar em milhão. Um salário desse, né, Domênico? 900 mil por mês. Qual time? Juventus. Quem falou morar em Milão? Eu. É Turim, seu louco. Ah, sabia. Vai jogar mais o War, né? Penso que o cara. Mas o War não tem. O cara e a família deveriam pensar um pouco pra antes de decidir isso aí, viu, Sabel? Mas com relação ao jogo do Santos, a polêmica que teve foi de um lance ali na lateral do campo, em que foi dada uma falta em cima do Lucas Lima. E é um lance normal de jogo, que a arbitragem está acostumada a seguir o jogo, velho. Não tem essa de apitar, porque não foi formado barreira, não iria formar barreira. Não, mas o RG, o que o pessoal falava é que agora parece que houve uma alteração na regra, mas antigamente a determinação, quando você dava um cartão... Não, continua. Você dá o cartão amarelo... Acho que mudou agora, viu, RG? Parece que a regra mudou. O árbitro, ele pode autorizar mediante a um apito, a um sinal, a um gesto ou até propriamente o ato verbal. Tinha esse lance, não sei se continua realmente. Antigamente era dúvida. Só com relação ao apito, hoje em dia parece que mudou. Porque ele parava o jogo, aplicava o cartão amarelo e aí depois tinha que apitar pro jogo reiniciar. Mas aí ele tá voltado, né, pro lance, o Lucas Lima vai rápido, toca a bola e aí, pô, tem a corrida, tem o cruzamento, quer dizer... Tudo bem, choro faz parte da derrota. Não vi em nenhum momento... Tiveram uma noite de Palmeiras, então. Não vi em nenhum momento... Palmeiras, que direto a arbitragem favorece vocês. Quem é favorecido aqui é o rei do apito, não é o Palmeiras, nem Santos, nem São Paulo, não, filho. Não vi em nenhum momento... É um time de preto e branco e não é o de Santos. É o Santos, sim. Não. É a ponte, então, você viu? O saco aí, rapaz. Não vi em nenhum momento influência da arbitragem no resultado do jogo. O que está sendo legal e o que era a dúvida, pelo menos da maioria da galera, era como seria esse Santos sem os selecionários. Está tranquilo, está garotada com responsabilidade, né? Entra em campo. Claro, o Santos tem deficiência técnica sim, né? Principalmente no setor defensivo. Mas entra com vontade, entra com responsabilidade, entra com garra. E você vê como o futebol é engraçado, cara. O Santos era o time que, acho que o ano passado, tinha uma estatística de jogos fora, uma lamentável. Era ridículo, né? Era uma coisa grotesca do Santos fora de casa. Esse ano, me parece que até o presente momento, é o melhor time com handicap fora de casa. Então, quer dizer, é legal, é bacana ver isso, essa evolução está aí. Tá, gosto dessa posição do Santos, sim, de ficar ali na beiradinha, né, no, dentro do aquáriozinho ali, porque se você fica muito lá em cima, é uma pressão muito grande que você tem que se segurar. Né, não, você não pode deixar a peteca cair. É, dando direto pro Domênico. Não. Lá no meio, independente, mesmo. Independente. Vamos lá, ô trouxa. Independente do time que seja. Não, é, lógico. Passa a rodada e vai também primeiro. Palmeiras vai perder, Santos vai perder, todo mundo vai perder, cara. Não tem esse papo. Mas é uma posição em que é muito melhor agora. Né? Você tem que deixar para estar lá no topão mesmo. Depois da metade do segundo turno. Na última rodada. Né? Que vale. Então tá legal, tá bacana de ver o Santos jogar. E vamos aí, agora a Copa do Brasil, a mesma seriedade, tem que jogar no Gama. Tem que jogar contra quem? Tem que jogar as duas competições com a mesma responsabilidade. Muito legal e parabéns à molecada do Santos aí. Só uma informação do Santos aí, RG. Sim. O placar chegou. Uma mensagem subliminar aí da CBF. É. Ninguém percebeu, mas eu fui ver. O quê? Mensagem subliminar. É. Próxima segunda-feira vai ter Botafogo e Palmeiras. O que tem essa mensagem? Segunda-feira, Botafogo e Palmeiras. Você pode ser mais direto? Eu não entendi. A tabela é fanfarrona, é zoeira, ninguém viu. Ah. É CBF mil grau. Você quer dizer que... CBF mil grau. É, tem que criar um perfil aí, CBF mil grau. Mas põe aquele óculosinho lá de Thug Life e vai que vai. Né? Ei, Azedão, é isso aí. Se você investisse, precisaria ser inventado, viu? Eu observo bem. Coringão, vamos lá. Com isso também tropeçou em casa. Aleluia, aqui o resultado é o de menos. Aleluia. Mas calma aí. Aleluia. Aleluia. Precisa aceitar, mano. Venderam, não. Ele precisa aceitar. É, Bento, pois ele só entrou nessa transação. Para quem não sabe, aí o Alexandre Pato aí tava a mídia inteira divulgando. Você aí tá atropelando o seu Bento. Calma, informação, RG. Mas ele vai dar a informação. O Alexandre Pato, ele tava conversando com o Vídeo Real e o Corinthians só entrou na jogada para conversar a respeito de valores depois que houvesse o acerto do jogador com o Vídeo Real. Então, beleza. Então, esse encosto tá indo embora. Que bom, hein? Vai pegar quanto aí? Quais de quanto ali? Trêsão. O Corinthians pediu 3 conto. 3 milhões de euros? 3 conto. Tá a parte do Corinthians que... Vai ficar devendo 37. Tá fechadinho? Tá bom. Tá. Estão redigindo o contrato já. O Pato escaneou o RG e o CPF tá mandando pra lá. É, 3 milhões de euros tá bom. Pra quem não ia ganhar porra nenhuma. Quem ia ganhar 40 milhões, né? Tá bom. Aí o Pato pelo menos pega um dinheirinho. Pra quem ia gastar 5 até dezembro? Exato. Putz, tá fora o que vai economizar com o salário até o final do ano. Não, e agora o ambiente vai melhorar, velho. 5 pau. Agora o ambiente vai melhorar. Como o ambiente vai melhorar? Ó, coincidência ou não, Sombra, depois que ele entrou e pisou no gramado ali... É, o Corinthians empatou com o São Paulo e com o Figueirense. Isso aí é agora reflexo, a culpa é do Pato. Reflexo. Agora você vai ver como a coisa vai ficar melhor. Fala da Naba. Vai. Vamos. Fala da Naba. Naba onde? Fala da Naba. Encurtamos a distância pro líder. Encurtamos a distância pro líder. Chupa. Sei. Que é nós, Paquito. Estamos chegando. Fala desse time. Inclusive, ô Bento, essa partida de sábado do Corinthians aí. Foi vergonhosa a postura do Corinthians pelo fato do Corinthians não ter jogado bola, cara. O meio de campo do Corinthians, a bola queimando no pé, os caras errando passe de 3 metros contra o Figueirense, cara. O Figueirense que entrou de novo pra zona de rebaixamento e possivelmente será um dos candidatos aí ao descenso, né? Pessoal que gosta de luta, falar. Né, mano? Tudo... mas já era, vai cair. Tudo porque, indica... Cair, Figueirense, América, esses times aí, velho... Tudo indica que sim, mano. É um forte candidato, velho. É forte candidato. Então o Corinthians aí diante de um adversário fraco, velho. Um adversário que mas se o Corinthians tivesse vencido... Mas o retrospecto do Corinthians com o Figueirense é Domênico, difícil. Não, mas não tem que ser difícil, velho. O retrospecto não quer dizer nada. O Corinthians, por mais que tenha perdido... você viu? Não, mas tudo bem. Por mais que o Corinthians tenha perdido aí na estreia da Arena e tenha se complicado nesse sábado novamente, o time do Figueirense é pavoroso, gente. Pavoroso. Não, isso eu concordo com você. O time do Corinthians, aí, pelo elenco que tem, jogando em casa, estádio lotado, torcida inflamada, era pra meter de 3 pra cima no Figueirense, velho. Esse resultado, esse 1-1, acabou teoricamente sendo satisfatório pra você não justificar com uma derrota. Falar, pô, perdemos de novo pro Figueirense, mas... O fato do Corinthians não ter vencido a partida, jogou 2 pontos no lixo. Pegou 2 pontos, amassou assim e falou, tó lixo. E abraço. Se expulso o Cássio, podia complicar mas mais é ainda, hein, mano? O RG, esse lance aí foi um lance aí que gerou muita polêmica na partida. Antes de eu continuar falando aí dos lances aí que o Corinthians perdeu no jogo de sábado, eu queria citar esse lance. Esse lance em si, a regra fala o seguinte, RG. Chance clara ou manifesta de gol. Eu, se tivesse que optar aí por uma expulsão... Eu estaria, talvez, aí voltado para esse tipo de alegação. Na chance clara ou manifesta. Mas pelo fato do jogador do Figueirense ter cortado o Cássio, igual o nariz dele, mandando a bola lá para a lateral, o Balbuena estava chegando na jogada e o árbitro viu isso. Tanto que o árbitro deu cartão amarelo para o Cássio, pelo fato do Cássio ter derrubado o jogador do Figueirense. Na minha opinião, não foi um pontapé, igual muita gente na mídia estava, nossa, foi criminosa a entrada do Cássio. Não foi. Ele apenas interceptou o jogador do Figueirense, que ia driblá-lo, e ele colocou o pé na hora que o cara tentou pular, ele foi lá e deu um trança-pé no cara, o cara caiu de cara no chão. Mas não foi uma falta violenta, tá certo, pra expulsão. Aquela falta é falta de cartão amarelo. Você poderia, talvez, aí ter uma interpretação aí de expulsão, caso houvesse a chance clara ou manifesta de gol. Porque aquele negócio que, ah, mas último homem, deve ter gente do carro que tá falando. Ah, mas o Cássio era o último homem, não existe isso na regra. A regra não fala em último homem. Mas era uma chance clara de gol. Mas é que tá, Sombra. Na hora que o cara cortou o Cássio, se você parar pra ver, tanto que o árbitro aponta. Houve um lance parecidíssimo no jogo do Curitiba com Vitória. Né, não. Pelo contrário. Houve um lance aí praticamente igual no jogo do Curitiba com Vitória, em que o Kleber também faz o drible ali e o goleiro derruba da mesma forma. Foi. O goleiro, ele toma assim o cartão amarelo, mas ele defende o pênalti. É que o lance ali, a diferença é que foi dentro da área. Olha, mano, eu respeito. Eu também respeito. Mas... Vai passar o lance ali, se você olhar, olha, Sombra. Não é esse. Esse é o gol, né? A gente tá passando os melhores momentos. Que golaço. Na verdade, nesse momento, passam os lances do jogo, na nossa transmissão online, no 97fm.com.br, / Estúdio ao Vivo. Aliás, você pode acompanhar o programa, as imagens, tudo na nossa versão online. É esse lance aí, ó. Na hora... Ah, mas deixa correr. O cara, na hora que ele dribla, Sombra, repara o zagueiro do Corinthians. Não, mas gente, o zagueiro do Corinthians, ele já tá chegando junto na bola, e o cara, não é que ele dá um drible seco no Cássio. Ele expulsou o Cássio? Não, ele deu amarelo. Ele dá o cartão amarelo porque. Não, né? Tanto é que na hora que o juiz. Ele tá amarelo, o Cássio fica tranquilo. Gente, na hora que o juiz ele vai dar o cartão ali, Sombra, ele até inclusive aponta. Ó, o cara deu um drible todo torto. Nossa, mano, expulsão. Imagina, mano, falta de jogo. Ele não vai na bola, ele vai no pé do jogo. Mas é falta de jogo, não é um pontapé, gente. Falta de jogo. Nem você acredita que eu falo. É falta de jogo. Você tá louco. É falta de jogo. Aí vem falar que o outro quer chutar. Pera. E se vocês forem tão criteriosos como vocês estão sendo, esse próprio jogador que driblou o Cássio e tava reivindicando uma expulsão do Cássio, é o mesmo jogador que deu uma cotovelada no rosto do Giovanni Augusto. Não justifica, mano. Onde foi a bola? Aí ele já ia pegar sido expulso. Ele não ia pegar aquela bola. Tanto é que o árbitro, quando ele vai marcar a falta, ele inclusive aponta a bola, mostrando pro jogador, falou, seu drible não foi uma mano, chance clara. Butinada, cartão vermelho, RG, a falta, se você olhar assim, você vai falar, pô, deu um pontapé. Mas se você olhar de frente, não foi um pontapé, foi uma falta de jogo. Goleiro ainda, pra ser expulso. Mas é que tá, isso é falta de jogo, gente. Pelo amor de Deus. É falta pra amarelo. Já chegamos à seguinte conclusão. O mano é louco. Qual mano? Defende o ponto de vista dele. Lógico. Nós temos outro ponto de vista. Nós não vamos chegar numa conclusão. Lógico que não vai. Mas eu só queria citar um lance, porque a mídia antes não fala isso. Esse próprio cidadão aí, esse Dodô que apareceu cara a cara com o Cássio aí e sofreu a falta nesse lance e pediu a expulsão do goleiro do Corinthians, é o mesmo cara que alguns minutos antes ele tinha dado uma cotovelada no rosto do Giovanni Augusto. Ou seja, se o árbitro tivesse visto aquele lance, inclusive o próprio Argel que deu chiliquinho, era pra expulsar, seu Argel, o seu jogador já não era pra estar em campo também. Se você for analisar por esse lado, o próprio Dodô que levantou o braço no rosto do Giovanni Augusto não era pra estar em campo. Então, ou seja, o Corinthians já começa roubado, por aí. Né? Não é que foi roubado. Corinthians só roubado. Alô, CBF. Não é que foi roubado. Mas isso mostra o nível da arbitragem, gente. Mas com relação à partida em si, fora esses dois lances que foram polêmicos, o Corinthians ele foi incompetente. O Corinthians, em determinado momento, eu achei que ele foi até displicente também. No primeiro tempo ele teve uma boa chance ali pelo lado esquerdo, o Wendel cruzou tirando a bola do goleiro, o André sem goleiro, ele cabeceou e o zagueiro do Figueirense conseguiu fazer o corte ali na linha do gol. No segundo tempo houve um lance também em que o Giovanni Augusto saiu na cara do goleiro do Figueirense, ele conseguiu fazer uma boa defesa também. E depois, aí, quando o jogo já estava 1-1, logo na sequência do empate do Corinthians, no gol do Danilo, houve um lance do Romero também, cara a cara com o goleiro, que ele acabou cabeceando para o chão e o goleiro fez mais um milagre. Então o Corinthians ele perdeu 3 chances claríssimas de gol, que não poderia perder. Por mais que você diga, ah, mas tá criando, mas é muito pouco, diante de um adversário que está na zona de rebaixamento. Não estava, mas entrou. Do que aconteceu na rodada, aí o Figueirense acabou voltando para a zona de rebaixamento. Então eu penso que o Corinthians ele vacilou sim, perdeu 2 pontos importantíssimos que lá na frente pode ser que faça falta. O Corinthians agora vai ter 2 partidas difíceis fora de casa. O Corinthians ele vai pegar o Inter de Porto Alegre jogando lá e depois ele pega o Atlético Paranaense. São 2 jogos que teoricamente... Fora. Sim, os 2 jogos agora são fora. O Corinthians vai ficar... São 4 jogos, né? Fora da arena agora, né, mano? Então, o Corinthians, pra falar a verdade, RG, ele vai pegar esses 2 jogos fora, depois ele pega o Cruzeiro aqui em São Paulo, só que ele joga no Pacaembu. Então volta pra casa, é isso? Volta pra casa. A casa do Corinthians sempre foi o Pacaembu também. Digo fora da arena. E depois ele pega o Grêmio jogando fora. São 4 jogos fora da arena. Mas então, RG número 2, eu acho que o Corinthians, se tivesse vencido essa partida, estaria numa situação muito mais confortável no campeonato, porque a rodada não foi boa pro Corinthians. Por mais que o Corinthians tenha diminuído a pontuação com relação ao Palmeiras, mas o Grêmio e o Santos venceram. É que os outros estão chegando, né? E os 2 conseguiram encostar. E o Flamengo tem tudo também pra vencer o América Mineiro hoje e entrar aqui numa zona de conforto no Campeonato Brasileiro de chegar próximo ao G4. Então o campeonato começa a se achatar novamente e o Corinthians perdeu uma boa chance de fazer 3 pontos contra um adversário fraco que é esse time do Figueirense. Mas tchau, Pato, vai com Deus. Você não fará nossa, falta nenhuma. Tem ódio do Mas cara. Já foi? Já, Sombra, o contrato tá sendo redigido. Olha. O contrato tá passando no mimeógrafo agora. Você lembra do mimeógrafo? Lembra? Aquele cheiro, que cara, cheiro de álcool. O contrato tá lá no mimeógrafo. E a mão toda roxa. Nossa, né? Verdade. Caldo carbono. Nossa. Então daqui a pouco aí, é que não vai assinar ainda, RG, porque depois que você passa no mimeógrafo, você tem que começar a balançar a folha. Tem que esperar secar. Porque a folha fica embebecida. Tá certo? Embebecida. Embebida. Embebida. Não, mas tá errado também. Embebecida. Embebecida. Tá correto. Embebecida. Embebecida tá correto. Dissoletre. Tá? Pode ser, não, embebecida. Quem matou um bebê? Embebecida no álcool. Não, é que o termo é feio, né? Embebecida. Mas é o termo. Ó, e fica aqui ó, a mensagem, mano. Alô, CBF, o Corinthians foi prejudicado, pelo amor de Deus. Não. Nas próximas rodadas, vamos ficar de olho aí. Olha, mano, eu analisando Perdeu muito gol. Eu mas, ainda, mano, olha, ainda acho que é embebida, viu? O Corinthians jogou, mano. O Corinthians jogou pra ganhar e deveria ter ganhado pelos lances que perdeu. Sim. Então não tem que ficar, sabe, reclamando, nada disso. Acho que não ganhou por alguns fatores. Por exemplo, ó. Aquele lance do. Bem no comecinho, mano, que o cara cruza, o goleiro tá sem goleiro, o cara cabeceia, o cara tira de joelho. É um lance que a bola tava entrando, entendeu? Então, são fatos do jogo, ô Sombra, que ajudam um time, às vezes, a não obter o resultado que já desejado. Tá justificando pro Palmeiras, né? Tô ouvindo aqui. Mas você só fala bobagem também. Você só abre a boca pra falar merda mesmo, né? Domênico, perdendo a linha. Não, mas merda todo mundo fala. Não, mas perdeu a linha. Programa de rádio. Não, perdi. O que tem que é programa de rádio? Ninguém programa fala de rádio, merda. Mas aí falou mesmo. Não. Tô analisando. Eu sou um cara imparcial analisando o jogo. E o outro, um imbecil desse, vem falar que o não, que eu tô falando. Imbecil, não. É imbecil mesmo esse trouxa. O AGP gosta dele, viu, Lolo? Cala a boca e fala do seu Santos aí. segue o jogo, sem falatório. Mas o importante é dizer que o Dia dos Pais está chegando e você ainda não comprou o presente pro seu pai? Esquece esse negócio da camisa e sapato, já tem um monte lá no armário, esquece isso. Chega dos mesmos presentes, vai lá na Dutra Máquinas, onde você encontra o presente ideal pro seu pai. Por exemplo, seu pai é do tipo que gosta de consertar tudo em casa? Ou é daqueles que perde a tarde toda cuidando do carro? Hã? Como que é o seu pai? Não importa se ele é do tipo pai mecânico, pai jardineiro, pai inventor, pai construtor, o presente ideal pro seu pai está na Dutra Máquinas. São centenas de ofertas à sua escolha. E falando nisso, a Black & Decker preparou diversas opções de kits e ferramentas que o seu pai vai adorar. Black & Decker, você já conhece. é sinônimo de qualidade e é a garantia de comprar uma excelente ferramenta. E olha essa sugestão para você dar para o seu pai. Kit de ferramentas Black & Decker com 40 peças e vem numa maleta com furadeira, brocas, alicates, martelo, chaves combinadas, completinha. É o kit que todo pai quer ter em casa. Na Dutra Máquinas, você encontra essa e outras ofertas pelo site dutramáquinas.com.br ou em uma de nossas lojas. E lembre-se, ferramentas Black & Decker é na Dutra Máquinas. Ô, Estádio 97, também no oferecimento de Bozano, menino que veio todo bem barbeado. Usou desodorante. Opa! Tá pra funcionar hoje, você já passou no sábado, tá funcionando até hoje, né, mano? Opa, com certeza, velho. Eu passo dia sim, dia não e tô cheiroso, velho. Pra você ter uma ideia. Ó, 48 horas assim, de proteção, né, mano? Muito mais. Exatamente. São 72 horas de proteção. Ó, desodorante extreme, Domenico Gato. Bozano, só precisa passar amanhã, tá vendo? Com certeza, mas eu passo dia sim, dia não, porque eu transpiro muito, porque eu sou um atleta de alto rendimento. Imagino. Entendeu? Ah, é. Mas pro cara que não é, o cara que fica assim igual a RG no ar-condicionado, ó, pode passar semana sim, semana não, RG, que eu garanto que você não vai feder. Falar tá em bom? Atleta de alto rendimento, os quenianos pediram pra consertar o banheiro lá da Vila Olímpica, viu? É mesmo? Só eles. Só os quenianos? Não, mas vocês puseram lá no mural lá. Consertem meu banheiro. Ah, mas também, velho, o banheiro você precisa ver também até onde vai. Porque o cara também, se soltar um charuto de meio metro. Não, é verdade, velho. Tá, pô, a descarga não comporta, velho. Não, comporta. Opa. Claro que comporta. Ô, queniano, então o negócio é o seguinte: sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Por isso, a Bozano Inove traz o novo desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, você é atleta olímpico. Você vai passar no primeiro dia da Olimpíada e no dia da final da Olimpíada, tá certo? No desfecho do torneio, você ainda vai estar cheiroso, você não vai feder, tá bom? Isso é legal demais. Porque nada pior do que o cara com uma catinga do teu lado. É ou não é? Nossa senhora, que nojo, mano. Aquele cara agora no metrô que levanta o braço, aquela mortadela embaixo do braço, que arde até o olho. Meu pai do céu. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. Viu, Simon Chemoio? Então, ó, nesse mês, quem ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí, Daniel Hipólito, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, vai levar um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, eu uso diariamente e recomendo pra vocês, tá bom? Então se liga só, não vacila não, hein? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ó, mano, só corrigindo pra não ficar aquela coisa, né? O Estádio 97 também é cultura, é embebido mesmo. Não, mas existe um termo aqui, embebecido. Ó. Então, embebecido. O que significa embebecido? Ó, se você... Embebido. Não, mas embebecido é quando você embebece alguma coisa, por exemplo. Não, embebecer é um verbo, correto? Uma folha, ela estaria embebecida. Ah, mas não é encharcado. Tá certo, mano. Não, como não? Tá certo. Embebecido quer dizer que tá encharcado de gerúndio. Álcool. Porque é significado, óbvio que uma folha não vai beber o negócio. Significado de embebecido. O que é embebecido? Fica impregnado, penetrante, tá encharcado. Lógico. Embebecido então, tá certo. Né? Embebecido no álcool. As duas formas estão corretas. Ó, por exemplo, o seu Boga tá embebecido num monte de coisa que eu não posso falar. É verdade. Lê de novo. O que é isso aí? E não, é o mesmo. É o mesmo que embebecido. Mas é o quê? O que é embebecido? O que é essa porra aí? É aquilo que fica impregnado, penetrante, encharcado. E é branco. Então tá bom. Que branco. Mas você vê como lá, ouvindo o Estádio 97, você aumenta cultura, a sua cultura, né? Por falar em cultura, Sombra, que chinesa trouxa lá, hein, velho? Você viu a mulher que foi puxada por um tigre? Do Pokémon? Não. Ela tava... Você não viu, Domênico? Não, não vi. A mulher tava lá naquele Safari Zoo. Você anda lá com o seu carro, lá dentro Jipão. Carro particular. Ah, no carro particular. Aí ela tá lá, ela, o marido e mais uma mulher. Ela começa a debater com o marido. Não sei se o marido falou, vamos sair, eu, você e a de trás aqui, sei lá, acho que o cara propôs isso dentro do Safari. A mulher ficou brava, Domênico. Ela abriu a porta, foi na porta de trás do marido, aquela do passageiro do lado de trás do motorista, tentou, tipo, tirar a mulher que tava ali dentro também, começou a discutir com a mulher, sei lá, porque não dá pra ver direito, veio um tigre nhoque nela. Já arrasta ela. Aí a mulher que tá atrás, que viu lá, tipo, o tigre atacar essa chinesa, que saiu do carro primeiro, ela vai atrás pra tentar ajudar, velho. E aí vem um outro tigre, velho. Vem um outro. Você tá brincando, tá? E matou a segunda. Vamos pegar aqui, ó. Deve estar. Tá... Matou as duas? A primeira ainda não morreu. A primeira ainda não morreu, mas a segunda foi pro saco. E foi tentar ajudar que morreu. Virou palito de dente de tigre. A segunda virou alimento. É mesmo? Não, onde passou essas coisas, hein, velho? Pô, você não viu, a pessoa não, sai no meio do Simba, velho. Eu não vi, cara. Eu trabalhei muito. Fantástico, passou. Não vi. E em todos, na mídia toda. Eu vou mostrar aqui pro Domenico, mas chama o próximo time, o Bento. Muito bem. Vamos lá, começando não, né? Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Esser, construindo com valor. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3.3-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. O placar do Estádio 97 informa! Casa cheia, 11 horas da manhã, jogo do líder. Aí, ó, Atlético Mineiro 1, Palmeiras 0. Ô, Domênico, tomara que o Palmeiras não seja que nem a Vila Olímpica, né? Arrumadinha, bonitinha. Ui. E na hora do vamos ver, ó, tem vários vazamentos na zaga. Sensacional, seu Bento. Deu branco. Muito bom, meu Deus. Domênico. Até travou o Domênico. Tá lá. Domênico, vamos lá. Tá ligado. Palmeiras perdeu, aqui. Perdeu. Eu tava vendo um negócio do Tigre aqui. Perdeu. Você viu o Atlético Mineiro. Caramba, arregaçou a mulher. E a informação hoje é segunda-feira. E a Florentina. Florentina do Tiririca. Exatamente. Florentina. A Fiorentina quer levar quem? Vitor Hugo por 8 milhões de euros, mas o Palmeiras negou. Ai, meu Deus. 8 milhões de euros? E o Spartak queria levar o Roger Guedes também por 8 milhões de euros. Ai, meu Deus. Segundo informações, o Palmeiras negou. Tá podendo, e né? Domênico, aquela coisa, né? É o preço do título, né, velho? É. Ficar com os caras. Aí é que tá. É uma contratação, né? Porque se você começar a perder muito jogador, a coisa pode degringolar. Tomare. Desanda, né? Tomare que os jogadores não... Tomare. Boa, seu Bento. Nós estamos vendo aí... Tomare que os jogadores não... Não fiquem, né? 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você tá vendo um gol inacreditável perdido no começo do jogo pelo Palmeiras? E o Palmeiras, no primeiro tempo, ele teve uma outra grande chance depois dessa com o Eric. E o Eric sai na cara do goleiro e o Vitor sai abafando e pega. O Palmeiras fez um primeiro tempo um pouquinho melhor. Ele tava meio equilibrado, mas era um jogo muito de marcação, né? São dois times que estudam bastante a coisa. E é um jogo bem pegado e bem marcado, né? E o Palmeiras não conseguiu fazer o gol e o Cuca, antes do jogo, já havia dito, né, que seria um jogo de poucos gols e talvez quem fizesse o primeiro sairia vencedor da partida, mesmo porque aquele sol desgraçado, apesar de estar no frio, mas estava com 26 graus, né, na hora do jogo, né? Em alguns momentos até, no segundo tempo, teve que parar, teve aquela parada para eles se hidratarem, tudo no primeiro também. Então, e outra, né, tem um detalhe muito importante, vou repetir mais uma vez o que eu digo aqui, sempre estou dizendo. Eu acho que o Palmeiras não poderia ter perdido esse jogo, porque ele ressuscita um adversário dos mais fortes, se não o adversário a ser batido no jogo, no Campeonato Brasileiro. Né? Para mim tem dois times, eu disse já anteriormente, e não vou ser aqueles caras que falam uma coisa e depois falam outra. Falei aqui, é só vocês pegarem aí as gravações, é só pegar o replay e ouvir. Também. Eu falei que eu tinha mais medo do Atlético Mineiro e do Santos, porque acho que esses times têm... Aliás, o Atlético é até melhor que o Santos, porque o Atlético tem um elenco muito grande. Ontem, por exemplo, você percebeu que no segundo tempo saiu lá o Fred, e eles colocaram dois jogadores, que esses dois jogadores que estão na reserva, eles são titulares em qualquer time do Brasil. Ele colocou o Luan, que é um bom baita jogador, ele incendeia jogo, é corredor e tal. E ainda o Prato, cara. Além deles, ainda tem o Robinho e tem o Fred. Sim. Então tem um ataque muito poderoso. E ainda tem aquele Carioca lá, o Rafael Carioca, né? Que é muito Dátulo. Bom, o Dátulo, que tá ainda na reserva. Michael Suel que voltou. Michael Suel jogando. Tá machucado, não tá? Tá machucado. E o Júnior Koala no banco. E esse lance aí, o Wagner fez uma baita de uma defesa de Fernando Prass ali. O Wagner fez agora há pouco que passou Robinho, né? Ele foi bem, uma baita defesa. Ele não foi mal, foi pelo bem. Menos num aspecto a gente percebe que o Wagner é bom goleiro e parece... Que o Palmeiras... Ah, esse lance era gol. Esse lance do Eric era gol. E se faz o gol, era 1-0 no primeiro tempo. O Palmeiras poderia ser um outro placar, né? Poderia ser um outro tipo de jogo. O segundo tempo seria diferente. Não que o Palmeiras vencesse o jogo, mas poderia tomar virada também. Mas era um outro jogo. Você vira um primeiro tempo de um jogo como esse, estudado, pegado, ele muda totalmente o retrospecto do jogo. Mas virou 0-0, o Atlético fez as substituições. O Marcelo encaixou melhor as substituições do que o Cuca. No meu ponto de vista, com esse time aí, o Palmeiras tem que ter um centroavante. Quando você não tem o menino Jesus para atuar nessa área, nessa função de centroavante, ele tem que ter um jogador alto ali para cabecear as bolas que estão alçadas da área. Num jogo como esse, por exemplo, a gente perdeu a bola aérea. Todos os canteiros que elas tiravam. O Eric, né? Porque a zaga do Atlético é uma zaga alta. É. Né? Você vê que os zagueiros do Atlético são os zagueiros mais altos. Então, assim, e o Eric é baixinho, o Dudu é baixinho. O Beto Guedes não é, mas joga longe. O Roger Guedes é baixinho. Não é tanto, não, e também não é de cabecear. Aí você vem com os zagueiros na área, que são um pouquinho mais altos, né? O Vitor Hugo e o Dracena. E é pouco. Você tem que ter um centroavante que tem que ser aquele cara que vai fazer o gol lá. Ou pivô, alguma coisa desse sentido, para ajudar um pouco mais a desarmar a defesa do adversário. Não conseguiu, os caras vieram numa tabela e fizeram um belo gol. E acabou sendo um resultado até, talvez, normal, vamos dizer assim. Pô, mas vocês são fregueses do Atlético, normal, hein? O Palmeiras faz tempo que não ganha do Atlético. Não, das últimas 10, perderam 9 e empataram 1. 9 e empatou 1. Nossa senhora, estamos fregueses mesmo. Já? O Palmeiras não tá vindo bem com o Atlético. São 5 anos já, Domênico, que não ganha. Mas aí que tá. Mas os outros times eram ruins do Palmeiras, né? Eu entendo o seguinte: não deveria de perder e não pode perder jogando em casa. Não pode. Campeonato de pontos corridos, você não pode perder pontos em casa. Você tem que ganhar em casa e tentar arrancar pontos fora de casa. Evidente. Pra você poder fazer os dois pontos por jogo. Agora, se você olhar a tabela, RG, são 16 rodadas e o único que tem dois pontos por jogo é o Palmeiras. Então eu acho que o Palmeiras perdeu no momento que podia perder. Porque o Corinthians não conseguiu ganhar antes. O Grêmio, tudo bem, foi uma rodada ruim pro Palmeiras. Os outros adversários chegaram. A diferença, por exemplo, pro Santos era de 6 pontos. E a diferença pro Atlético era de 9. O único resultado bom foi o partido do Corinthians. O resto foi horrível. O resto foi tudo horrível. Entendeu só? Porque, olha, a diferença pro Santos era de 6, caiu pra 3. A diferença do Atlético era de 9. E poderia ir pra 12, RG, caiu pra 6. Exatamente. Então os 12 viraram 6. Foi um jogo que perdeu 6 pontos aí. Porque pra mim o Atlético Mineiro é um time que vai chegar pra disputar título. É um time que tem elenco grande. Times que tem elenco grande são times que vão brigar pra ser título. Grande eu não sei. Talvez mais qualificado, né? É times com elencozão, né? Se você falar no São Paulo, deve ter uns 25 negros treinando mas também. Mas não tem a qualidade, por exemplo. Então o que eu quero dizer falando. Assim, a qualidade, treina, jogo é jogo. A qualidade de elenco do Atlético Mineiro é uma qualidade boa. Por exemplo, você tira, por exemplo, o Robinho e o Fred, você substitui o Luan e o Prato e não perde qualidade. Verdade. É isso que eu tô falando, não perde qualidade. Ah, mas você falou de grande, eu falei de qualidade. Não, eu falei time grande, que tem elenco grande. O Atlético Mineiro, pra mim, é um time grande. O do Galo é grande e tem qualidade, Tem qualidade. O Sombra disse que o São Paulo é grande e não tem qualidade. O elenco de São Paulo não tem tanta qualidade assim. Exatamente. Mas pros brasileiros não passarem vergonha na Libertadores ano que vem, esse campeonato tem que ter Palmeiras, Corinthians, o Grêmio e... Atlético Mineiro Atlético Mineiro. E o Santos, não. É que o Santos vai perder jogadores, né, Domênico? Se classificar pra Libertadores, aí tá ferrado. Mas, ô, mano, pelo amor de Deus, você fala de Corinthians, mas é melhor não ir. Tem que mudar o elenco. O Corinthians vai fazer o quê em Libertadores com esse time? Se bobear, deixa eu falar um negócio pra você. Eu vou repetir o que eu falei pra você faz duas semanas. Se bobear, vocês não viram o primeiro turno dentro dos quatro. Escreve o que eu tô falando. Você tomou. O que eu tomei? Você tomou coisa pesada. Vamos ver. Cuidado com a saúde. A mesma coisa que você tomou para não ver. Vamos ver. Só no Cássio, meu. Só para concluir com relação ao jogo aí. Também não pode. Olha, eu recebo e-mails aí, né? Eu leio alguns e-mails. Eu não respondo nenhum desses e-mails com relação ao futebol, porque acho que tem que ser dito sobre futebol. Ah, está mais do programa estranho, hein? Não, faz tempo que eu não respondo, viu, mano? Ah, é? Não, com relação ao futebol, tem que ser... O cara tem que ouvir a minha opinião. Não alimente os animais também. Não, tem que ouvir... O cara tem que ouvir a minha opinião aqui. Se ele quiser ouvir o programa, ele tem que ouvir a minha opinião aqui. Eu não vou ficar mandando minha opinião para ouvinte por e-mail. Não mando. Mas para ninguém? Não, não mando. Eu só respondo com relação a outras coisas. Se for futebol, eu só leio. Se o Paulo Nobre te mandar o que eu quero dizer é o seguinte, com relação a isso... Eu vi um e-mail hoje, rapaz, de um torcedor. Meu Deus do céu, parece que o Palmeiras vai cair pra segunda divisão, cara. Ah, mas torcedor. Perdeu assim, um jogo, já tá tudo perdido. É. O Cuca é uma porcaria. Não dá pra discutir isso ainda. Tudo é uma porcaria, tudo é um lixo, tudo tá sendo jogado. Calma, gente. Não dá pra discutir isso ainda. Perdeu um jogo do Atlético Mineiro, que é um dos favoritos ao título, no meu ponto de vista. Imagina o torcedor do Inter, pô. Ah, então precisava ganhar, sim, precisava ganhar, mas não conseguiu. Agora, nada impede que o Palmeiras vá lá em Belo Horizonte e ganhe o jogo do Atlético. Ué, não é um resultado anormal. Quem tem que discutir é o Internacional, é o torcedor do Inter. Olha aqui, ó, o Palmeiras completo que eu digo, e faz falta, hein? O Moisés tá fazendo falta nesse time do Palmeiras. Viu, Moisés, ele tem abre, muita né? gente que fala do Gabriel Jesus do Praz, mas estão esquecendo do Moisés, tava jogando um bolão no Palmeiras aí, tava vindo muito bem, hein? Entendeu? Então, volta, o Palmeiras está sem três jogadores. Botafogo, vó. É diferente. Ei. Mas o Wagner tá vindo bem, acho que o Wagner pode suprir a ausência do Praz. Acho que o Gabriel Jesus não tem nenhum jogador que faça essa função hoje. Aí não tem. Ele é fora de série. Não, aí não tem. Série, mas você pode compor de uma forma diferente. Melhor, é. Um centroavante fixo lá na área. Aí sim. Menos o Bahia. Aí você muda o estilo de jogo do Palmeiras e vambora. Mas desse jeito, não. Desse jeito, tá aí. Eric, o Roger e o Dudu, pra mim, acho que... Não sei, é um ponto de vista. Eu acho que não funciona. Mas o Cuquinho errou nisso, Lolo. E quando foi pro intervalo... As pessoas achavam que ele ia mudar e continuou mesmo. Continuou. Aí quando ele mudou, já mudou quando tinha tomado um gol, né? Não, aí é o seguinte, velho. Quando você tem um time muito bom de marcação, como é o time do Atlético Mineiro, querer furar a retranca dos caras, é difícil, cara. É difícil. Fica mais difícil. Em 30 minutos, ou sei lá, em 25 minutos, pra acabar o jogo. Mas o Palmeiras tava estranho. Ô, Lolo, o Palmeiras faz gol, viu, o Sonda? O Palmeiras faz sombra, gol. Sombra. O Palmeiras faz gol sempre aos 10 minutos. É, o Palmeiras não obteve, mas ele tem até tentou fazer o gol. Aí o Marcelo Siqueira, o que ele fez? Ele apertou desde o começo pro Palmeiras não conseguir fazer isso. Mas a partir daí os meninos não tocavam bola, viu? E outra, também. Tava um desespero. Só que ele tava comendo de graça, viu? É, mas tem um detalhe também, né? O Palmeiras não vai ganhar todos os jogos, gente. Não existe time que ganha todos os jogos no brasileiro. Quando perde, a gente fica chateado. Ah, hein? Eu também fiquei muito chateado e fiquei puto. Mas, gente, não acabou nada. Tá tudo igual. Não, mas tem muito Palmeiras campeonato perdeu ainda também, na hora que podia perder. Ele perdeu porque tinha uma gordura. E continua a gordura. Tem 2 pontos na frente do segundo colocado. Ué. Vai precisar ganhar do Botafogo. Tudo bem, mas vamos lá, vamos ter que ganhar. Ei. Ué, pra buscar os pontos fora. Um time que quer buscar título, ele tem que ganhar do Botafogo, que tá mal e tá na zona do rebaixamento. Tem que ganhar. Esses jogos de segunda noite. Não tem jeito. E aí, agora? Por que você não fala com ele agora? Ó, tá te zoando aí, ó. Não, mas todos vão jogar de segunda noite. Não pode dar aquela gongada, né? Inventar essa porra desse jogo. Viu? Não pode dar aquela balançada como aconteceu em outro ano. Ainda não sabe onde vai ser o jogo porque a polícia do Rio não aprovou. Talvez nem aconteça segunda-feira. Ô, Lolo, o jogo café da manhã, o Palmeiras não ganhou um. É, o Palmeiras não vai bem nesses jogos das 11, né? É. Mas o segunda noite ganhou, né? Segunda noite já foi bem. É que vocês estão acostumados. Questão de adaptação. Não sei porquê. Vocês estão tão brincando. É, não, desculpa. Ah, é engraçado, foram os dois palmeirenses que brigaram, olha. É engraçado, porque segunda-feira nunca teve jogo, e nem da segunda divisão vocês estão falando bobagem. Ó, e tem outra coisa. Para de falar bobagem, fala de futebol. Oh. Tá passando a mulher que o Tigre pegou ali. Ó, lá, pegou o Tigre. Ai, que horrível, que olha, me dá aquela frio, viu? O Tigre pegou, o homem foi tentar, não conseguiu. Qual foi a última vez que um tigrão te pegou assim? Cala a boca, galinha. Oh, deixa eu falar uma coisa, peraí. Ela morreu a mulher mesmo ou não? Que continuar as a manchetes. Primeira aí que foi que apareceu no vídeo, não. Ela tá em estado grave. A segunda que morreu. Ô, Ceboso, deixa eu falar. É Domênico. Não, você, é você. Por que Ceboso, vó? Eu tenho informamento. É porque aqueles meninos folgados, né? Mas que a gente ama. Cebozinho, né? É. O Lucas do Barro, parece que o Huracan da Argentina quer levar ele embora e tá tentando o rescindimento aqui. É rescisão, nossa. Quer levar quem? O Lucas do Barro. Lucas Barro. É. Então é só informamento aí. Tá bom. Muito bem. Segue é isso aí mesmo. Vamos aí, continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Um oferecimento também de Chevrolet. Passa na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888. Ó, nós temos o WhatsApp aqui também da Energia 97 para você mandar sua mensagem. Mensagens em áudio de até 30 segundos, tá bom? Mande aqui, a gente vai tentar colocar o máximo possível no ar. O telefone do nosso WhatsApp é 94-353-0150. 94-353-0150. O placar do Estádio 97 informa. Ai, no Sul não tem jeito mesmo. São Paulo foi lá e tomou uma espetada, né? Ui. Imortal Tricolor 1, São Paulo 0. God of Zaga aprendeu como é que se joga com o monstro Jeromito. Um abraço. Meu, essa voz é conhecida, hein? Que é essa porra aí? Que é, eu vi ele. É o Vieira, pô. Isso aí, meu. É o Vieira aí, mas só faz placarzinho quando ganha. Quando perde, não vem aqui. Não tá dando pra entender isso, cara. Ah, mas ele comemorou como se fosse um título, velho. Brincadeira. Não, o Pedro falou que vai ter o DVD. Isso aí, é o Ituano do Sul, né? Ituano do Sul, porque pra ganhar estadual até o Ituano ganhou. Esse aí é o torcedor churrasco, né? Só vem quando tem carne. É, exatamente. Impressionante. Muito bem, seu Pedro. Fale do tricolor campeão da Copa BH sobre o Palmeiras com goleada. Sub-17, cara, comemorando. Sub-17. Estou comemorando. Ah, duvido que vocês não iam falar se ganhasse. Ah, para comemorar isso aí. Duvido que vocês não iam falar. Duvido que não ia falar aqui. Duvido. É, Domênico, cala a boca agora. É título, não é? Quem que fica aqui falando? É, que o Palmeiras? Porra, velhinho, tem que investir na categoria de base. Porra, velhinho, categoria de base. Mas eu não comemoro isso. Vocês estão comemorando isso? Ah, vai. Eu comemoro. Lógico, é título. Comemora aí. Chupa, Domênico. Não teve chance ontem. Ah, chupa, eu também. Chupa, véia. Chupa o Cássio, eu chupo. Trouxa. Não, você chupa o que você quiser. Calma. Ué, ele falou chupa o Cássio. Tricolor sem chance, ó, hein, velho. Eu não tô acreditando. Eu tô desviando o foco, Domênio, você não percebeu? Tomaram uma naba aí, fala da naba do Grêmio aí, ó. Ah, chupa aí. Vocês podem cair pra segunda divisão aí, outro. Falou o Atlético Mineiro, Podem cair pra segunda aí, ó. Isso é profissional, isso é no profissional. É, mas profissional que nós fala aqui. Sombra e Mota... Sem chance ontem, não viu a cor na bola. E quero ver os caras meterem o pau no Denis hoje. Verdade. Denis muito bem. Denis salvou vocês tomar o Denis vai bem. Faz tempo que ele vem jogando bem. Não preciso nem comentar, todos já estão comentando. Isso, exatamente. Não, mas que você é um crítico ferrenho, você é o Mota. Quero saber o seguinte. Desce o pau no coitado. O Bausa termina essa semana no tricolor ou não? Sei lá, pra mim hoje já também tanto faz. Ah, agora tá com a indiferença. É, eu vi seu agora a indiferença? Era o novo Tele, agora tá com a indiferença toda. É. Ué, no, é realmente, o São Paulo não esteve em campo. O time todo, o único que esteve em campo ontem foi o Denis, você quer saber? Você aguenta ver o Wesley jogando? Nossa, velho, não dá. Eu não sei como não, e o Centurion? Já. Não é pior, o Wesley é pior. Não, o Centurion ontem... Ontem, olha, o time porcaria. Não dá pra elogiar ninguém ontem no jogo do São Paulo. O único jogador que jogou... E que defendeu a camisa de São Paulo ontem foi o Denis. Na boa. Foi o Denis. E o Lugano? Denis, É, jogou, mas tô falando. Ah, com o Lugano foram bem. É, mas não entendeu, mas faltou empenho do São Paulo, Wesley. O Michael, o Michel Bastos. Maicon? Não, Michel Bastos, eu sempre confundo. Michel Bastos, o Centurion. Centurion! Né? Não dá pra entender porque que tá jogando ainda. Mas um time perdido, sem vontade. Olha, e o técnico também tava sem vontade ontem, né? Não sei. Isso eu não sei. Você mostrava claramente que o Bausa tava com a cabeça. Meu, se é pra ir, eu não sou contra ele aceitar o convite da Argentina. Mas se houve o convite, se não houve, se tem que decidir, vai logo, também não pode ficar nessa. Eu vi na declaração do Balsa, Motinha, ele parecia que já tava com a cabeça longe. É, mas é isso, não tava focado. Claro isso, ficou claro. O time ontem era o reflexo do seu treinador. Um time desfocado, um time sem vontade, um time apático, pra mim, pelo menos, né? Foi o jogo que eu vi. Então eu acho o seguinte, tem que resolver logo, meu, vai. Ó, liga lá na federação, eles não falaram ainda pra você, se vão convidar ou não. Liga e fala, viu? Olha, tem que decidir até amanhã, eu vou ou eu fico. Entendeu? Se o São Paulo aceitar que ele fique, vai ficar, porque o São Paulo não quer trocar de treinador. Quem quer sair talvez seja ele. Mas se ele picar a mula, Motinho, o São Paulo tá a 5 pontos da zona do rebaixamento. Ah, para, mano. Não, mas é verdade. Para, mano. O elenco do São Paulo não cai, para. Motinha, quem mudou a postura do São Paulo? O Cruzeiro cai? O Cruzeiro acho que agora é capaz de dar um up. Que cai, né? É, mas, por exemplo, ó, o São Paulo, ele tava com aquele negócio, ah, tá sem alma, não tá jogando nada, o time tá fraco, etc e tal. O Balsa, ele corrigiu, talvez, essa postura do São Paulo. O São Paulo hoje não dá pra falar que não tem alma. Apesar de ontem não ter jogado bem, durante a Libertadores aí tava legal. O time tava, pelo menos, se dedicando. É, mas hoje... É que tem um monte de entulho aqui no campeonato, é verdade. Mas não passa a preocupar, talvez, o fato do Balsa ir embora, Sombra? Ele vai trazer quem, velho? Eu não sei, pra colocar os caras na tomada de novo. Não, São Paulo com a voz do Horá, vai trazer quem? Sempre acha alguém. Você sempre acha alguém. Para. Eu divido em duas coisas. Uma coisa é a parte técnica. Vamos falar de jogo, de futebol. É, ontem faltou vontade, né? Faltou vontade. Faltou. Time muito apático. Mas eu não posso desconsiderar também que seria difícil, muito difícil o São Paulo apresentar, mesmo que com vontade, apresentar um grande de futebol. Porque o São Paulo perdeu vários jogadores. O que faltou realmente foi vontade. Porque o São Paulo perdeu, como já tinha perdido no jogo contra o Corinthians, só que a diferença é que no jogo contra o Corinthians, foi aquela coisa, gente, é o Corinthians, nós temos que jogar muito aqui, você entendeu? Porque é um clássico, uma derrota traz transtorno. Então isso aconteceu. Teve muita vontade por parte dos atletas. E eu não sei se em função do jogo que foi feito contra o Corinthians, que foi até um bom jogo, os jogadores meio que, você sabe, jogando fica meio relapso, né? Aquela coisa, beleza, tal, fomos bem lá, vamos ver aqui. Não pode ficar só no discurso, tem que ter atitude, né? E o time ontem do São Paulo foi um time com baixa qualidade individual, né? Até bom jogador, até o que tem de melhor tecnicamente, jogando muito mal. O próprio Cueva, que fez uma grande partida contra o Corinthians ontem. O Cueva ontem foi um jogador, assim, tecnicamente horroroso. O Centurion já nunca mostrou nada mesmo, então beleza, tal. O Michel Bastos, ainda muito, eu acho assim, eu ainda acho que ele fica muito na ponta esquerda. Eu não acho uma posição legal pro Michel Bastos e nunca achei. Né? Eu acho que assim, a ponta demanda, porque hoje é meia ponta, né? Você tem o meia-meia, você tem o meia ponta. E eu não vejo mais velocidade nele pra ele ocupar. Também. Hã? E a ponta inteira. Não é essa ponta. Não, aí. Mas essa ponta que você gosta, eu não quero. Essa deixa lento isso também. Isso eu não quero, não. Bom, mas o São Paulo é um time que ele precisa reorganizar com os novos jogadores que estão chegando. Isso é fato. Quanto tempo demora para reorganizar, eu não sei. Mas a vontade não pode faltar. E ontem, nitidamente, ontem foi uma puta falta de vontade, apatia. Um dia que você fala aquele dia que, às vezes, quando você vai lá assim, puta, que horrível. Não chutou uma bola no gol. Mas até onde não... Na bola não foi em direção. Agora, aonde... Eu não sei. Esse lance do Bausa aí não pode ter, talvez, interferido, Sombra. Porque numa dessa, o cara tá lá na preleção. No Google Imagens, escreve AFA e fica rodando foto assim, não conversa com o atleta para, assim, mano. Isso é verdade. Olha, é lógico. Pode ser uma coincidência, pode não ser. Mas eu não posso afirmar que o time foi apático em função da situação com o Balsa. Eu não posso afirmar isso. Porque eu já vi tantas vezes o São Paulo entrar com esse futebolzinho sem vontade nos últimos tempos, onde não havia uma questão relativa a técnico. Às vezes é, sei lá, um lapso. Não posso chegar e falar assim, não, o time foi apático porque o técnico tirou o foco, tá? Então acho que o São Paulo, vamos esquecer um pouco a parte do técnico e do que vem acontecendo? São Paulo está reagregando o Kelvin, que voltando de contusão, João Schmidt está no banco, o São Paulo tem as suas contratações ainda que não entraram, Gilberto é novo jogador no elenco. Assistindo falta do Ganso. Tem a falta que fazem os jogadores que não estão mais. Então, precisa, assim... É o novo modo de jogar, né? Você precisa reentrosar. Demora isso. Demora. Não é fácil. Aí você vai falar, pô, então não dá pra disputar título. É verdade. Não dá pra disputar título. Mas dependendo do tempo que você minimizar em função de buscar um entrosamento, quem sabe buscar novamente uma vaga de Libertadores. Quem sabe você entrosando o time... Você vai brigar também por uma Copa do Brasil, tá? Então, tecnicamente, esquecendo a questão do técnico, tô falando dos jogadores, é isso. Independente do técnico que estivesse ontem no banco, teria que enfrentar as perdas, teria que enfrentar certas situações de uma equipe que, mais uma vez, como várias no Brasil, passam por esse problema de perder jogador na janela, de ter que agregar outros, contusões. Ok, agora vou falar rapidamente, procurar falar rapidamente, em torno do assunto Balsa. Acho que o treinador, como eu já disse semana passada, todo treinador tem o grande pleno direito de ouvir convite da sua confederação. Assim como o Tite tem o direito de ouvir o convite da CBF, como qualquer técnico do mundo tem o direito de ouvir convite de seleção. Perfeito. O que pega é que há um mês e meio atrás ele deu entrevista ao Lance, onde ele dizia que seleção para ele não era, porque ele cumpre os seus contratos, ele tem princípios. Até a seleção argentina, ele falou assim, até a seleção argentina. Tá no entrevista do Lance. Ele que falou, né? Aí quando você é diretor de um clube, você fica assim, pô, legal, né? Fora o papo que você deve ter com a pessoa, você fala assim, ué, legal. Porque... Aí no meio do caminho, o Tata Martino é dispensado. A Argentina... eliminada. O que vem na cabeça do seu dirigente? Bom, mas ele diz que cumpre seus contratos, então mesmo que ele seja sondado, ele vai dizer, não, mas eu tenho um contrato aqui, né? Sim. Cumpro com os meus princípios, beleza. Aí surge, é convidado para conversar. E nisso tudo, botando pressão e ligando lá na mídia argentina, na imprensa argentina, falando... É, se não vierem aqui os jogadores, os reforços, eu posso de repente sair mesmo. Tudo isso concomitante. Ou seja, fica ligando lá para a imprensa argentina, falando uma coisa, para a imprensa brasileira fica quieto, mas para a Argentina se abre que nem uma flor. E a coisa hoje é assim, mano, como eu disse no fim de semana em mídia social. Você espirra na Argentina, você diz saúde aqui. Se você espirrar no Japão, a gente vai dizer saúde aqui. Hoje a informação ela é muito rápida. Não tem essa de publicar num jornal lá, que sai lá na Gazeta de Rosário, você entendeu? Que depois, quem sabe, daqui a 7 dias chega aqui via fax, esse negócio. Não é assim. Aí o cara vai lá conversar, tudo bem, vai conversar. Viaja, vai conversar e sai da reunião, se abrindo que nem uma flor para a própria imprensa argentina. É, não, precisamos falar com o Messi... Né? Dando a entender, já falando, o que ele faria com o Messi? Você viu a entrevista? Então, mas não é hora de São Paulo dar uma quicada você, nele? Você viu a entrevista dele saindo lá da reunião? Não. Pô, passava a impressão que, tipo, cara, não vejo a hora de... tipo, se não tá por detalhes, eu não vejo a hora de tá aqui. Então, cara, eu acho que isso criou um ambiente onde... O torcedor são paulino, que poderia encarar de uma determinada maneira mais fria e menos emocional uma situação de um São Paulo não tão bem no campeonato, como diz o RG, sabe o meio copo? Ele tá meio cheio ou tá meio vazio? O torcedor até então, antes de toda essa situação aí, ele fala assim, não, era mais fácil enxergar o copo meio cheio. Não, mas ele deu garra no time, mas ele pôs o time com honra... Ele batalhou, ó, ainda fomos roubados lá na semifinal contra o Atlético. Era pior, mas ainda fomos roubados, será que não ganharia? Né? Ainda procuraria, isso aí é psicológico, você vai procurar ver o melhor lado. Sim. Quando você tem uma simpatia pela pessoa. quando ela faz, tem atos que lhe agradam. Agora, com esses atos de tipo colocar o São Paulo no segundo plano, desse jeito que foi colocado, nas condições, porque, como eu disse, não tem problema em ouvir proposta de seleção. O problema é o cenário que ele criou para ele mesmo e para o São Paulo, né? Agora, o mesmo torcedor vai chegar e falar assim, não, deu garra, deu. Mas agora proporciona o cara falar assim, mas também, meu, não vamos esquecer que, porra, no Campeonato Paulista a campanha foi ridícula, que ele ganhou menos de 50% dos pontos disputados até agora, que ele insiste no Centurion a todo momento. Então, aí você começa a pensar, mas é... Peraí, então, será que o Balsa realmente ele é importante pro São Paulo? Será que a garra que veio, veio porque tem Lugano, que tem Maicon, jogadores que deram essa cara melhor pro time? Ou é o técnico? Você entende como... Mas aí faz o que então, Sombra? Você entende o que o despre... Preserva o cara? Ah, mas eu acho o seguinte... Se não virar lá, por exemplo, não virou negócio, mantém o cara aqui? Perdeu três ruas. Então, sabe por quê? Você não ouviu lá? Você não ia me dar tchau? Tá motivado, velho. Porque numa dessas, o cara, pô, não consegui aceitar, não me fizeram a proposta aí pra virar o treinador da seleção argentina, o cara dá uma brochada, velho. O cara fala, pô, não pingou a proposta que eu tava esperando que pingasse, velho. Ferrou. Então, o São Paulo ficou numa situação que eu acho que é o seguinte... Ah, você tá, quicar o cara você agora, tá conversando lá... Hã? Por que o São Paulo não dá uma quicada nele agora? Perfeito. Eu falo assim, ó, eu não posso esperar você se decidir ou a AFA decidir se você quer ir pra lá ou não. Migo, mas é isso que eu falei, tem que falar com ele. Eu tenho que ver a minha vida, bicho. Hoje, decide hoje. Domênico, o que acontece é o seguinte, é que nem a mulher que chega pra você e fala assim, ó, não tá dando mais certo, eu quero ir embora, mas eu posso... Eu vou esperar um pouco. Mas eu vou esperar um pouco. Eu não tenho casa pra ficar. Porque assim, na verdade, engabelando, porque o outro também não sabe se, se ele quer que você vá morar com ela, com ele. É. Né? Porque a tua mulher tá te traindo com o outro. É, mas o outro também não sabe se quer. O outro ainda não aceitou. Não quer que ela vá morar com ele. Pra ele lá, não sabe com o que ele vai ficar. Uma coisa é ser amante, né? Outra coisa é morar. Outro também tá saindo com três ao mesmo tempo. Aí complicou. E você vai ficar com essa mulher dentro da tua casa? Não, filha, ó. Você já tá saindo com outro, mas vai já. Vai já. Guardada. Porque esse próprio cenário me faculta também a ver o seguinte, como eu te disse, ah, ele deu garra, deu isso, deu aquilo, chegamos à semifinal da Libertadores, tudo bem. Tá, e aí, ganhou menos de 50% dos pontos? Será que essa garra não foi colocada, imbuída dentro do grupo? Após uma mudança de direção, após a chegada do Pintado, após agregar o Maicon, após agregar o Lugano? E aí? E outra, hein? Pra não dizer que fica pela piada, né? E se o Caraglio que tivesse visto a gente ficar com o Caraglio na mão e ele ir embora? Opa, que gostoso! Ele ficou indicando aí os argentinos. Igual ficou o cara, com o Palmeiras, hein? O cara vem... Não é que eu tô dizendo que os argentinos são ruins. Esse Chaves, aliás, eu não sei nem se é bom. Nunca vi jogar na minha vida. O Palmeiras tem um exemplo claro. Começa a treinar amanhã. O Careca veio, trouxe uns 3, 4, então aí. Segunda-feira lá, botando pressão pra renovar, pra contratar jogador. E aí vai embora? E aí, vai puxar o carro, negão? Então chega e fala assim, olha... Concordo. Melhor eu não indicar ninguém, porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. E ontem teve ainda a manha de na coletiva dizer que precisa, que já conversou que precisa de reforços. Mas peraí, você não sabe nem se vai ficar no São Paulo? Como que você pode pedir reforços? É, então. Que papinho, hein, meu? Também acho que ele pisou na bola. Eu já quicava o cara agora. Eu acho que guardadas as proporções, a situação dele é igual a do Tite. E eu explico por quê. O Tite... O que facultou e o que facilitou a ida do Tite para o Corinthians? Eu duvido que se o Corinthians tivesse mantido o timaço, o timão, os jogadores que o Tite tinha, se ele saísse do Corinthians. Ah, não, acho que ele sairia, não. Era um sonho que ele tinha, ele falou que tinha esse sonho. Não, porque fez esse papel na primeira vez. Se ele tivesse uma perspectiva muito lógico, boa. Lógico. O que aconteceu? Aí é uma futurologia. Sim. O que aconteceu? Então, mas onde eu aposto? Saiu por quê? Porque sentiu que a piaba poderia ser grossa. É. E aí o cara pensa o seguinte, pô, vou botar... meu nome, porra, na seleção, em questionamento aqui no Corinthians, pô, tô em alta, então vou embora, saiu na hora boa. Tudo bem, hoje ninguém pode afirmar isso, é um achômetro. O do São Paulo é a mesma coisa, o cara tá vendo, pô, perdeu os melhores jogadores. Sabe, a coisa começou a pegar, saiu da Libertadores, o cara fala, pô, isso vai engrossar pro meu lado. Agora, é a oportunidade de ir embora, e aí pisou na bola. Agora, eu não tô querendo dizer também, porque eu também... Quer dizer, olha, que... é a sensibilidade que eu tenho ele vendo é o melhor. Isso. Porque as pessoas têm muita maneira de mania de rotular. Ah, é, ou é 8 ou 80. Eu acho que existe um meio termo. Eu acho que ele também talvez não seja sensacional e nem péssimo. Você entendeu? Sim, sim. O que eu tô me apegando muito é o aspecto psicológico de como ficou esse cenário. Porque a partir do momento que o São Paulo foi eliminado na Libertadores e que traz o Chaves e o Bufarini, que ainda tá pendente, depende da FIFA, o torcedor ia ficar aquela... Não, mas ok, meu, o time foi aguerrido, beleza, tal. Você tem uma reserva. Você tem uma reserva ali de apoio do torcedor que viu o time chegar na semifinal, foi roubado, foi. Outro era melhor, mas foi roubado. Teve os desfalques, então você dá descontos ao treinador e você compreende a situação. Mas a partir do momento que ele cria esse cenário de colocar o São Paulo no segundo plano, trazendo aí jogadores, se abrindo para a imprensa argentina, fala uma coisa lá, fala outra coisa aqui, e coloca o São Paulo meio que numa situação de segundo plano, dizendo que não, que cumpria contratos, sinceramente, psicologicamente, eu entendo que para boa parte do torcedor são paulino, perde aquela reserva que ele conquistou. Aí é muito mais fácil agora a gente enxergar o quê? Ah, mas também o que ele vê no Centurion, o que ele vê escalando o Wesley, como que ele substitui as substituições dele, que às vezes são estranhas. Então a gente começa a ver o copo cheio, o meio cheio ou meio vazio. E tendo que correr agora, atrás isso, no esse principal... cenário que ele criou, é mais fácil a gente ver o lado ruim então, da história. No principal campeonato do país, o cara tem que correr atrás. Com isso aí. Quer dizer, é a hora de mostrar que é o técnico. Eu sou a favor, Sombra, porque eu acho que o futebol está muito passivo, está muito submisso. E até, por que não, um corno manso, cara. Eu acho que os clubes eles precisam se valorizar um pouco mais. Beleza, tá dando certo. Aí o cara fica aqui, bate no peito, fala, eu amo, eu quero ficar aqui a minha vida inteira, etc e tal. Aí o cara vê uma possibilidade amanhã de ir embora e dá uma facada e dane-se você. Então eu acho que o clube, ele tem que ter, talvez, aí um amor próprio. Nesse caso, eu critiquei o Corinthians com relação ao Alexandre Pato por tudo que o Pato não fez com a camisa do Corinthians e fez com a camisa do São Paulo, inclusive cutucando o Corinthians. Concordo. Sabe? Eu era contrário à volta do Pato, não é pela qualidade técnica, porque eu acho que o Pato é melhor do que Luciano, é melhor do que o Romero, é melhor do que o Luca. Beleza, concordo, é melhor do que o André, ok. Mas eu não sou a favor da volta do Pato, ou pelo menos não era, porque graças a Deus ele foi vendido, RG, justamente por um passado recente que ele tem com o Corinthians. Corinthians, de ingratidão. Compreensível. Tá certo. Um passado é que ele não foi um não cara dedicado. Camisa, né? Ele foi um cara descompromissado com o Corinthians o tempo inteiro. E quando precisou, teoricamente, fazer aquele jogo de cena, pelo menos ser educado com o Corinthians, ele falou que torceria contra o Corinthians na Libertadores. Então ele que vá pro inferno. Agora com relação amor ao próprio. Balsa. Sim, agora com relação ao Balsa, eu sou São Paulo, já dava uma quicada nele quando ele foi pra Argentina. Falar, se der certo ou se não der lá, pega tuas trouxas e sai fora. Deixa eu falar uma coisa. Ninguém pode até dizer isso aí. Eu não acredito que o ambiente para ele perante a direção de São Paulo seja legal. Eu duvido. Duvido. Isso depois não é disso isso agora? Não é informação. Isso é palpite mesmo. Mas depois da proposta também que acho, ele também acho que não. Também acho que não. Duvido. Não, mas você está se baseando depois da proposta que ele foi ouvir ou já antes disso? Não, agora. Não, agora. Saiu. Depois desse novo cenário, o cenário era bom para ele, lógico. Bom para o torcedor. Caiu fora, mas ok. Ele tava com credibilidade. Depois desse mimimi todo que rolou agora, meu amigo. Esse negócio de... Eu duvido que a direção do São Paulo tá feliz. Eu duvido que os diretores de São Paulo estão felizes. E não posso falar pela torcida. Saia justa, hein? Eu falo por mim e por boa parte que tem um pensamento semelhante. Muita gente pê da vida. Sabe aquela coisa? Perdeu o encanto. Quebrou, né? Quebrou, perdeu o encanto. Saia justa. Ele criou uma saia justa pra ele. E tem essa história o seguinte, que as pessoas... nunca esperam de uma pessoa como o Balsa, que tem que, tipo, na cabeça do torcedor São Paulino, o Balsa arrumou o time e trouxe uma nova esperança, ok? Então, o Balsa tava, assim, encapsulado, né? Numa redoma... Tava tipo, protegido. Tava protegido. Ele que tava com moral. Né? E aquela história, a diretoria de São Paulo tinha uma perspectiva que ele seria convidado? Tinha, até porque o Leco falou sobre isso, o presidente de São Paulo falou sobre isso... né? Que de repente o Balsa poderia ser convidado, bibibi. Foi perguntado para ele, ele respondeu. Só que, a partir do momento que o Balsa vai até lá, eu acho o direito dele. Eu acho que é o sonho todo manda os caras virem. Não, peraí. Ele ia ganhar uma puta moral, então, entendeu? Os mexicanos vieram falar com o Osório aqui. Sim. Entendeu? A partir do momento que ele é vai mais longe, e sai da reunião falando que tá encantado, bababá, bibibi. E pior. Já saiu falando do Messi. Não, pior. O que ele tinha que fazer depois pra trazer o Messi do jogo, de volta? A resposta dele perguntado sobre a Argentina Não vou falar mais nenhuma vez sobre isso. Eu fui conversar. Não, meu, eu devia ter falado, olha, gente, eu ouvi a proposta, falei que se acontecer tal coisa, eu vou. É que não foi nem uma proposta, né, Motinha? Parece que ele passou ali por um processo seletivo só. Mas não vai. Não vai. É isso, é aquilo, vai ganhar tanto. E a partir do momento que ele não fala com a imprensa brasileira e vive dando resposta pra imprensa argentina, isso tá ficando pior pra ele. Posso falar uma coisa? Ele foi mirim. Pessimamente assessorado. Sim. Se é que tem uma assessoria. Que o cara tinha chegado e falou assim, tem proposta? Vamos conversar aqui por telefone. Telefone. Vai se expor. Não vai se expor. Não vai, pô. Ele não viaja. Ele tinha uma reserva, ele tinha um combustível reserva, ele fez um furo no tanque. Agora vai ter que, se ele ficar, vai ter que recuperar tudo isso. Pensa se ele chega na imprensa e fala assim, ó, quer me contratar? Então vem aqui conversar, vamos conversar. Você, a diretoria do São Paulo. De renovação do time que acontece exatamente agora, trazendo os contundidos e trazendo as novas contratações, que seria difícil para qualquer um, fica mais, mas agora ele teria uma reserva da torcida para poder fazer ter isso, paciência, né? Agora não terá mais. Mas foi o que eu falei aqui. E outra, viu, Sobral? Você perde 3, 4 na situação dele, um abraço. Posso falar coisa? Tem gente que defende. Chega no Morumbi, empata com a Chapecoense pra você ver o que acontece. E olha, não é difícil, hein? E há quem defenda, não, mas ele trouxe jogadores de qualidade. Ok, mas cada treinador, Sobral, tem a sua particularidade, o cara gosta de trabalhar com determinados jogadores. Por mais que o Cueva seja um jogador aí legal, que você olha e fala, pô, o cara é bacana, ele pode render com o Balsa, mas não pode render talvez com o Mano Menezes. Quem exemplo, vai segurar a onda dele? Pois é. Eu queria responder, eu fui citado aqui nesse programa. Ah, não. Fui citado pelo RG. Fala, padre. Tu respeita, padre, não é Deus. Fala, padre. E quem fala com o padre? Quem chama você de Deus é humano. Ele fala, tá certo, é um semideus. Esse é negligente aqui. Fala, padre. Não, ele é um semideus, cara. Você fala muito, padre, vai. Ele já orou por mim, fala muito. Queria te responder porque tu disse que se fosse eu não teria saído. Se o Corinthians tivesse com o elenco cheio, eu te respondo isso, que eu fui citado. Lógico, né? E quem é citado tem o direito de responder aos citadores. Responde, pô. Eu vou te responder. Tem todo o direito de responder. Não tem fábula, eu não falo. São fatos que aconteceram. Tinha uma obra na Síria. Onde? Como não? Tava subindo um prédio na Síria. Tu vai deixar eu terminar? Ou tu vai? Tá bom, então antes vai. De eu terminar? Eu tô te ajudando. Essa é a dificuldade. Olha, é um caminho minado isso. Pra falar quando eu quero falar. Literalmente. Pô, não, mas você precisa ser menos prolixo. Ele parar de me interromper. Então vai. Sucinto. Verguer obra na Síria tá difícil. Né? Vai. Obra na Síria. E é um caminho minado fazer um negócio em uma paralela. E eu posso acabar a história? Bom, desculpa, professor. Ou tu vai me interromper até eu acabar a história. Oh, desculpa, professor. Tinha uma obra na Síria, eles tentavam fazer a obra há 10 anos. E toda vez, infelizmente, uma bomba explodia. Olha lá, falei. E a obra ia subindo e a bomba explodia. E os pedreiros, fugiram. Quem? Você é francês agora? Os pedreiros fugiram. Pedreiros. Tem jogador meu que tá na França. Fugiram, até que sobrou um. Um pedreiro sozinho em 3 anos. Tijolo por tijolo, bomba por bomba, estilhaço por estilhaço. Ele subiu um prédio térreo. Térreo. Tem garagem ou não? Térreo. Por isso eu te respondo. Se o Corinthians tivesse mantido ali, que eu ficaria assim. Um único. Tu tem razão. Podia ser só um. Tu tem razão na tua pergunta. Tenho, né? Você falou tudo isso pra não falar nada. Por isso eu sou o mais equilibrado do programa. Ah, nossa, pronto. Agora o imparcial, o equilibrado. Soletre inquilibrado. Olha, lembrando aí que você pode ligar e mandar a sua mensagem via WhatsApp 94-353-0150. E só uma informação rapidinho. Vocês viram a multa do Paulo Bento demitido pelo Cruzeiro? Você aí, torcedor, que fala, mas tem que ter multa de treinador. Nesse país não dá pra ter multa de treinador. Mas o cara amarrou o contrato legal, Sombra, porque pra deixar Portugal... 7 milhões de reais. Eu já falei, vou repetir, tem técnico que só vive ultimamente de contrato de futebol. Então, Sombra, porque o contrato do Paulo Bento vai até o final do ano que vem. E em caso de rescisão, existe um acordo no contrato que ele recebe pra inclusive repassar o salário dos caras da comissão técnica, que gira em torno de 500 e poucos pau por mês. Acho que 550 pau por mês. Enquanto eles não tiverem empregados. Você já pensou? Agora, como é que assina um contrato desse? Uma diretoria pode contratar um técnico. Não existe, mano, fazer isso. Com esse valor e demiti-lo. Então, mas é que tá, Sombra. O Paulo Bento, ele não foi idiota. Quem tava contratando. Não, mas o cara pra deixar Portugal. Era um cara lá, tipo, ó, tô fazendo sucesso aqui. Os caras, beleza, queremos você aqui no Brasil. O cara não vai assinar qualquer contrato aí, tipo, ah, beleza, me manda embora, que me paga mais um mês. Mas a culpa não é dele, mano. Acreditando dos dois lados, quando você contrata um treinador desses, que vai te custar uma multa de 7 milhões de reais, pagando salários enormes, você tem que ter... Você tem que ter certeza do que você está fazendo. Imagina, você não pode colocar essa questão emocional acima do racional. É igual o time aqui no Brasil, mano, que contrata técnico, treinador brasileiro por 3 milhões, 4 milhões na multa. Você tá louco. O Cruzeiro tá precisando de uma bateria Eliar. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. E vamos ao telefone, 3284-7097. Toca, Asdrubal! Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? É o Agnello. Ô, Agnello, tudo bem? Tudo bem, Dudu. Bom, Agnello do quê? Queiroz. Agnello Santos Alves. Palmeirense, sexta vez no ar esse ano. Sexta vez, Agnello, palmeirense. Oh, freguês, já freguês, né? É, freguês. Tem os dados aí, ô Matheus, certinho? Totalmente todos. Ô Agnello. Diga, Dudu. Você assistiu o jogo no domingo de manhã? Caramba, assisti sim, viu? Primeiro, olha, eu até concordo com o que vocês estão falando. Fumada. Segura a onda aí, ó. Vocês estão com 2 pontos atrás. Fumadinha. Hashtag fumada. Pouco, galinha louca. Cala a boca, velho. Não conseguiu ganhar do Figueirense. Tem capacidade de ganhar. Com todo respeito, quem é freguês, centenário, sempre tem razão. Vocês que são freguês. Ó, Paquito, de 10 jogos que vocês fizeram com o Atlético, aí 9 derrotas e um empate. Você torce pro Atlético agora? Eu não. Mas tem muito atleticano aqui na cidade de São Paulo, velho. Quero que se dane os atleticanos. Tem muito atleticano aqui na cidade de São Paulo que merece um representante aqui também. Vou fazer às vezes momentâneo. Você não é. Ai. Representante do Atlético aqui. Mais um representante do Atlético Mineiro? Ô, louco! Não, sou Corinthians, velho. Sou Corinthians. Ô, Domênico, antes de você falar. Inclusive, me mandem aí um doce de leite de Viçosa, porque falam que é o melhor do Brasil. Isso é coisa de boiola. Boiola, falou. Também, mano. O que é coisa de boiola? Doce de leite é bom. Homem que é homem come terra com minhoca. Ó, eu só queria ler uma. Eu só queria ler uma manchete. É minhoca não, eu falei errado. Você curte uma minhoca, né? Mas eu admito, diferentemente de você. Eu fiquei admirado com você. Tá estranho. Uma minhoca saindo da sua boca. Você tá estranho. Imagina esse negócio, você tá admirado com o homem? Ei, Bolsonaro, não é. Ele admirou a sua... Você tá estranho, hein? O seu argumento aí, mano. Eu falei da minhoca... E você limpa a boca depois, cheia de terra? Foi pego no pulo, hein? Deixa eu ler a manchete aqui. Fala aí. É uma manchete aqui feliz que eu queria ler, né? Fala, Bolsonaro. Meu amigo, É Bolsonaro. Meu amigo Jorge Barbosa, gremista, até mandou um abraço pro Sombra, do Ratinho. Ele postou aqui, eu queria... Um abraço ao Barbosa. Tá todo saltitante, né? Então, olha que manchete feliz. Petista morre eletrocutado após subir em poste pra ver a Dilma. É dessas manchetes. Não, mas você não pode. Mas é uma pessoa. Tá nesse momento. Não, é um ser humano, não é um eleitor que morre, é um ser humano. É um brincalhão. Os espíritas sabem que a vida depois da morte é bonita. Vai com Deus. Depende. Você é um brincalhão. Depende. Não, pra esse aqui não, mas pode ir pro limbo. Tem o vale. Já foi pro limbo. É o Vale das Sombras. Desculpa atrapalhar, não, é porque eu fiquei feliz. Agnello. Imagino. Mas continua aí, ó. Cheio de lama. Obrigado, Agnello. É. Frio. O América tá no Vale das Sombras. Tá, o América tá no limbo. Essa tá feia coisa, mano. Tá. Quantos pontos pra sair daí? Nossa, o América tá no umbral. Você quer apostar que vai ganhar do Flamengo hoje, mano? Ah, pior que será? Não. Esses não jogos ganha. Que ninguém tem imagina. Não, não é Flamengo. Onde? No Rio. Em algum lugar. Ah, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Difícil, né? Difícil pra boné. Difícil. O ano passado tava assim, o Curitiba ganhando o Flamengo em Brasília num jogo parecidíssimo. Ó, vem cá, você tava achando que era mais fácil o América ganhando o Flamengo e você não achava que era mais fácil o São Paulo ganhando do Atlético? Não, quem disse que eu achei que o São Paulo fez isso? Eu falei pra você. O cara vê esperança no América e não via no tricolor. Olha, mas não custa nada o América empatar com o Flamengo hoje, hein? legal, RG? Ah, mas o Flamengo não vai desperdiçar essa chance, não, ainda mais. Você vai ver, mano. Jogo do sei, mas, não, Corinthians e Figueirense também não ia. Agnello, você gosta de futebol? Ah, sim. Você gosta do bom esporte, do entretenimento? Com certeza. Então o que aconteceu no fim de semana com a derrota do Palmeiras foi o melhor pro esporte, pro futebol. Melhor pra vocês. É melhor não, pra não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Pro torneio. Então, mas eu defendi essa tese na sexta-feira. Eu falei, nossa, deixa eu ganhar ficar 5 pontos na frente. Não é, mano? Sim. Foi melhor pra dar graça. Porque se o Palmeiras começa a disparar, graça, não. Tu perde a graça, velho. Mas é verdade. Não, eu quero falar uma coisa pra vocês. Seguindo a tese que eu adotei de vocês, foi o seguinte. É, no sábado o Corinthians estava perdendo. Então assim, quando o Corinthians estava perdendo, eu falei assim: se o Corinthians perder, beleza, pelo menos o Palmeiras empata. Porque tem aquele negócio que é dificilmente os quatro grandes, um não deixa de perder, né? Ninguém mais perde, né? Quando... Aí o que acontece? O Corinthians empatou e ficou aquele cheiro de arroz queimado, querendo o Atlético. E jogo de manhã, como se fosse o Palmeiras, tem uma zica jogo de manhã. Só ganhou do Flamengo. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, caramba, vamos ver. Aí acabou acontecendo do Palmeiras perder, como vocês disseram, pra mim, eu acho aí, que o Corinthians foi, chupa, aí. No caso, foi a hora certa de perder. É, mas sendo franco, pro Palmeiras, se você for ver as próximas rodadas, mesmo o Palmeiras jogando as próximas duas rodadas fora, a rodada tá toda pro Palmeiras, porque o vice-líder, no caso, o Corinthians, joga, se não me engano, com o Inter fora e depois o Atlético Paranaense, né? Mas o Grêmio pega quem, velho? Vamos ver aqui. O Grêmio é o América. É, o Grêmio vai pegar o América Mineiro, né? O Grêmio pega o Sparring do campeonato. Então, mas é que tá, Domênico. O Palmeiras, ele corre o risco de não jogar a próxima rodada, porque o Botafogo ia entrar aí com pedido na CBF. Jogar uma hora ou outra, vai ter que jogar. Então, mas na próxima rodada, pro Palmeiras, teoricamente, seria benéfico não jogar, porque o Palmeiras tá sem o Gabriel Jesus e sem o Fernando Praz. Então, na frente, né? Entendeu? Aí, quando voltassem... Tem razão, é verdade. Se o Botafogo, de fato, pedir isso daí pra CBF, porque eles estão embasados aí no Código do Torcedor. Você não pode fazer uma alteração de uma partida, um local de uma partida aí com 7 dias. É, você tem que respeitar esse prazo. E a CBF faria alteração... Então, mas a CBF faria alteração desse jogo do Botafogo, porque o Rio de Janeiro não pode acontecer jogos ali dentro do estado do Rio de Janeiro durante o período das Olimpíadas, porque eles vão estar deslocando todo o efetivo policial. Então, aí não teria uma data ainda. É, se de fato cancelarem esse jogo aí e adiarem para uma possível data futura, o Palmeiras ficaria offline nessa rodada, porque no Rio de Janeiro, durante o período das Olimpíadas, aí todo o efetivo policial vai estar deslocado aí para cobrir as Olimpíadas. Podia ser WO, né? Então a polícia não tem efetivo para estar fazendo esse jogo lá. Mas aí, no caso, o Botafogo não pode jogar em outro estado, mano? Então, até poderia. A CBF ia remarcar esse jogo do Palmeiras aí para um outro estado, tá certo? Num outro estádio. Mas o Botafogo alega que eles gastaram 5 milhões de reais para reformar aquele estádio luso-brasileiro. Que é da luzinha, mano, tá do Rio. Tá marcando aqui na tabela que vai ser no Luso Brasileiro domingo. Então, mas... É, 6:30. O Botafogo, aqui, o Botafogo vai entrar com pedido na... Não, era segunda, tá marcando. Não, mas Domênico, descarte isso daqui, porque a polícia do Rio de Janeiro disse que não teria como... Ela já falou, a polícia não entrou em acordo. Também não? Também não, porque eles vão estar focados na Olimpíada. O esquema lá tá montado pro... O efetivo policial tá todo voltado pra Olimpíada. Pro Olimpíada. A princípio era segunda, aqui tá marcando já domingo. É, então, eles tentaram negociar, Domênico. Mas aí surgiu, surgiu esse impasse aí. Aí a PM do Rio falou que não. Eu tenho opinião, por que não? Vamos ver o que vai pegar aí. Diga, Roberto Provolone. O Botafogo, viu? Deveria escolher a melhor arena. Joga na arena do Palmeiras. Dá uma pitada histórica. Olha aí. É. Palmeiras e Botafogo. Pitadinha histórica. Não sei pitadinha. É só uma opinião jornalística. Ah, tá. Joga na arena do Palmeiras. Mas isso favorece o Palmeiras. Mas mando. Muito pelo contrário. Ele vai ver a arena bonita, vai lotar. Tá bom. Toda a arena. Você tá meio jornalista, hein? Arena do Botafogo. Achei legal. Ei, Domênico. Mas boa ideia, Botafogo. Mas você tá sendo... O pessoal tá falando que tá confirmado pra domingo mesmo, Domênico. Pouco parcial. É, o Palmeiras não perdeu. Não, mas aqui, ó. O Mano acabou de falar. Tô falando que... Arena é imparcial. Tá remarcado pra domingo e o Mano tá dizendo que parece que foi pro domingo mesmo. A PM falou que não. A PM disse que não faria esse jogo, mas o jogo inicialmente estava para segunda. Agora, com o domingo, pode ser então que eles façam mesmo no próprio domingo aí para não ter que cancelar esse jogo e remarcar numa possível. O Rio não consegue desentupir o vaso sanitário do Quênia, da Austrália. Maior mico da história, cara. Maior mico. Rio de Janeiro sem evento já é uma bagunça. Imagina, muita desculpa. E outro, duvido, se o Botafogo não tivesse numa situação melhor no campeonato, ele deve esquentar a cabeça com esse tipo de coisa. O Agnello, inclusive, muita gente vai falar: ah, mas estão criticando a Olimpíada, a Copa do Mundo foi tudo perfeito. É verdade, a Copa do Mundo foi muito boa. Só que, olha, não estou discutindo a dimensão dos eventos perante o planeta. Sim. Mas uma Olimpíada demanda muito mais trabalho. Mas você na Copa do Mundo, de um país, não precisou fazer cidade. É. Na Olimpíada você faz uma cidade olímpica. Exatamente. É uma outra estrutura. Os times se hospedavam em resorts particulares, cada um se virava aí a sua seleção. O Brasil não tem que prover toda assistência para os países. Oh, é um e mico. Quantos países vêm para cá? Justamente. É um mico, gente. Oh, a Itália. Copa do Mundo, né, Sombra? Querendo ou não. É, fixado em 31 países, 32, mais o time da casa, isso, né? Isso, exatamente. Agora, a Olimpíada já engloba o mundo inteiro. Não, é então, muita... E outra, a Olimpíada, a Copa do Mundo, ela é distribuída pelo país. A Olimpíada, querendo ou não, né, é algo só numa cidade, entendeu? E vamos torcer muito para que não aconteça... Nenhum ato de terrorismo. É, sem contar o por fora, né? Que pode acontecer. Olha, o que está acontecendo lá gente, fora. Gente, a equipe de natação da Itália está treinando em Santos, cara. Sabe? Aí os caras vão lá para ver se tem condições de já ir lá para a porra da. A equipe da Rússia está indo embora, né? Da cidade, para a cidade olímpica. Ela, sabe? É um mico, cara. É um mico. É complicado. Eu preocupo que a Rússia foi punida. Nós brasileiros, nós sabemos. O que realmente, o que a gente passa, né? O que é o dia a dia. Essa imagem que passa lá fora, do Brasil, do Rio, com essas novelas que só mostram aqueles prédios bonitos, não mostram o contexto em geral, eu acho que eu também, eu torço muito para não acontecer, mas eu espero que não, porque, infelizmente, a gente não está preparado para esse tipo de coisa, porque a gente vê, porque o terrorismo, acredito que acontece no nosso dia a dia. Né? Sim, nós, principalmente no Rio de Janeiro tem tanta nós temos coisa, uma guerra, né, velho? Até o fato, eu até fiquei até emotivo com aquela menina que perdeu a mãe. Tudo bem, no Rio de Janeiro, toda ensanguentada. Cara, é uma coisa, são coisas que acontecem no dia a dia que, assim, eu acho que o Brasil ele teria que estar muito preparado. E a gente falando de Olimpíada, se eu não me engano, são 8 anos, né, atrás que foi indicado. O Brasil teve todo esse tempo para poder se preparar. Pô, agora o negócio de 15 é preocupante, dias. É preocupante a segurança mesmo. Você vê, agora acabou de acontecer um ataque em Tóquio. Um cara com uma faca matou 15 pessoas. Então, mas se você for ver, o que acontece é o seguinte. Louco, velho. O que ocorre é que, assim, igual os Estados Unidos é um país que é preparado para esse tipo de coisa. Aqui, a gente não é preparado. E mesmo assim, que o Brasil é um país que qualquer cara faz o que acontece. Igual esse fato que ocorreu com a menina, foi um cidadão comum que chegou, né, e cometeu o ato de assassinar a ex-namorada e tal. Mas, cara, aqui no Brasil é algo assim que é muito complicado. Eu, particularmente, eu não pelos atletas, né, porque a gente vê o esforço que eles fazem, tanto dinheiro que é investido e não chega realmente para eles, infelizmente, é uma dificuldade, né, muito grande que eles passam. Tem que ser um não herói. Por eles, mas pelo evento, infelizmente, eu, como brasileiro, eu fico muito triste. Aguinaldo, eu tenho a seguinte tese, o seguinte, para mim, Olimpíada, Copa do Mundo, primeiramente, teria que esses que fazem o evento, eles teriam que chegar no país, eles teriam que estudar o país, ver como está a situação financeira, em relação à saúde, em relação a tudo. Se está ok, beleza, você pode fazer esse evento. Aí. Agora, se não está, dê prioridade, entendeu? Mas, Aguinaldo, eu discordo. Essa coisa de que não está preparado... Está preparado quando interessa, está preparado quando convém. Justamente, o não verdade. Estar preparado é quando você começa a ser conivente. E nós temos esse problema da conivência aqui no Brasil. Quando mata um cara importante, alguma coisa, a polícia acha o assassino lá em 3 horas. Localiza, prende e blá, blá, blá. Então interessa, né? Então tudo que interessa se resolve. Com relação à segurança no Rio de Janeiro, fique tranquilo. Tá o exército, tá a aeronáutica, tá a marinha. Tá... Acho que não tudo... vai ter problema. Vai ser igual quando eles fazem aquelas reuniões lá de presidentes no Rio de Janeiro. Não tem problema nenhum. O problema é o depois, velho. Entendeu? O problema nosso é o antes e o depois. O legado, né? É o legado que não deixam, né? Então, esse, mano, que é o problema. Ô, RG, esse fato é preocupante, sim. Porque, por exemplo, nós temos um exército, aeronáutica, marinha. Mas o Brasil é um país que não entra em guerra tá com ninguém. Né? Então por isso que eu falo que de vez em quando tem que testar. Tem uns países vizinhos aqui que o Brasil podia testar. Invade a Argentina pra zoar. Não, é verdade, irmão. Você pega lá no Rio de Janeiro, lá aquele. Ia servir, mano? O Eduardo Paes, lógico, pra invadir a Argentina, mano. Ô, ia até com tá louco. Lógico, mano. Ô, Matias, você pega lá aquele Eduardo Paes, mano. Ô, maluco moloque, velho. A Austrália foi reclamar lá que tava com goteira, que tava lá despejando água no apartamento, tava inundando tudo lá, RG. O maluco, ao invés de ir lá e resolver, sem falar com a mídia, O nosso cego foi lá, não, eu vou colocar até um canguru na frente do prédio dos caras aí pra ele ficar pulando o dia inteiro e se sentir em casa. A Austrália foi lá de maneira muito elegante, respondeu, falou, não, a gente só queria um encanador e um cara, um eletricista aqui pra poder solucionar os seus problemas. Mas testa, imagina, Domênico Gato, se é o Brasil lá fora, imagina o Brasil em outro país, por exemplo, a Olimpíada em Londres. Aí o Brasil tem algum tipo de problema assim, aí chega lá a rainha e começa a ironizar o Brasil da forma como o cara fez. Aí todo mundo aqui no Brasil, aí a imprensa brasileira, nossa, é, que despreparo. Se é no Brasil, hein? É, se é no Brasil. Tratam o Brasil, imagina o cara pega e fala, ah, então vamos colocar o cara tocando um pandeiro na porta do Brasil ali do prédio da delegação do Brasil pra ele se sentir em casa. Vão começar a falar que é desdém, vão falar que é desrespeito contra a nação. Vira-lata, é lógico, é uma frescura. Aguirelo, tchau, véio. Só pra encerrar sua participação, dar uma informação aqui pra você, que acho que é importante pros palmeirenses, né? Dois jogadores foram cobiçados pra serem vendidos e o Palmeiras recusou. O Roger Guedes e o Vitor Hugo. Pensei que você ia falar que o Gabriel Jesus se machucou. Segundo não, lance. Isso, que ele deu uma entonação assim meio trágica, velho. A Fiorentina ofereceu 7 milhões de euros pelo Vitor Hugo. E o Palmeiras, que tem metade, ficaria aí com uma grana de 12 milhões e meio, mas teria que repassar 6 milhões pra Crefisa. Vende, Dodô? É. Eu não venderia ninguém agora, não é hora de vender. O Palmeiras já negou. Palmeiras já negou, disse que não vende. Tô perguntando pro homem que decide se o Palmeiras vende ou não vende. Isso que dá ter um presidente com cartão branco. É isso que eu falo, ainda bem que tem o Papai Nobre lá, né? Papai Nobre tá lá pra poder ficar. Mas aí resta o seguinte: ou você quer ser campeão com um elenco bom, ou você começa a vender e dane-se. Esse Roger Guedes é muito bom jogador. Esse jogador jogou mal, viu? Mas ele é bom. O Roger é bom, mas jogou mal. Mas quem jogou bem no Palmeiras? Jogou mal esse jogo aí, foi mal. Então, mas quem jogou bem no Palmeiras esse jogo? O Alexandre jogou mal. O Tietê foi bem. Só o Wagner, viu? Foi bem. E olha, Wagner jogou bem também. Atenção, palmeirenses. O Vitor Hugo não teve culpa. O dia que teu goleiro joga bem, velho, porque o time foi mal. Olha, e uma notícia que tem a ver pra vocês, palmeirenses. Outra? É. Por que aqui? Pro nosso mercado de cá. O argentino lá não gosta muito de falar. O Balsa. Falou para uma rádio argentina. Tá aqui, olha, repórter Bruno Grossi do Lance postou aqui. E ele falou? Postou aqui, falando o seguinte. E que ele falou para uma rádio argentina que o São Paulo estaria em busca ou do Prato ou do Barrios. Ó. E vai, se quiser o Barrios, ô Sombra, você me avisa que eu levo lá, viu? Os caras põem escadinha no muro lá, velho. É verdade, não precisa nem levar, RG? Mas vocês acham o Barrios... ruim? O Barrios? Qual Barrios? Palmeirense odeia. Pra mim, o Barrios nunca chegou no Palmeiras. Eu não odeio o Barrios. Não odeio. Eu o Domênico não odeia, então por isso que eu acho. Eu não acho que ele tem que ser o titulado para o time do Palmeiras. A vovó acha ele. Mas eu acho que não é tão ruim. Ah, mas não sai na foto aí, viu, velho? É, o Barrios nunca foi. Pra mim, o Barrios, ele no Palmeiras, se você pegar, vou supor que ele vai embora hoje. Se você pegar a passagem do Barrios, então é aquele primeiro tempo do jogo contra o Santos. Essa é a minha opinião. Ah, mas não sai na foto, velho. A mesma coisa você pegar e falar, velho, eu vou comprar um terno Armani e vou me enrolar com a cortina da sala. Lucas Barrios, ainda bem, menos pior. O Prato é muito melhor. Viu, mano? Menos pior pro Palmeiras, que Prato quem manda o salário é patrocinadora, viu? É, bom, mas tá aí a informação. É, mas o... É aquele negócio, velho. Eu não sei se eu vou pra Praia Grande ou se eu vou pra Califórnia. Mas é que tá, Sombra. Eu duvido que o São Paulo leve o Prato do Atlético Mineiro. Duvido. Mas o Barrios... O Barrios, talvez... Não sei. Será que se fosse na época do outro presidente do São Paulo, não iria. E aí o Paulo Nobre iria fazer isso tudo para não ir. Mas eu não sei, viu, Domênico? Porque agora não sei. O Prato, ele tinha aí um mercado muito forte aí que ele tá sendo cogitado na China. É, e a janela do futebol chinês também já aliou. Então ele já não pode sair hoje do Atlético Mineiro. Eu não vejo um ataque com o Fred... Jogos? Não, ainda não. Não? Eu não vejo um ataque com o Fred e com o Lucas Prato, cara. Não, hoje o ataque é o que jogou. É o Fred e o... E o grande problema de Fred e Lucas Prato... É que você tem dois centroavantes que aquele que fica no banco se incomoda. Mas o Prato, ele sai um pouco mais da área. Teoricamente, daria pra jogar, mas os dois ocupam assim, eu acho, no campo. Eu acho que daria pra jogar os três. Ele sai tão bem da área quanto o Kardec, manco. Né? É. Só que tem o Luan também. Eu acho que é manco. O Luan, que é bom jogador, e ó, é pau mesmo. O Luan é centroavante. Não, mas é um atacante. Vou ver aqui quantas partidas fez o Lucas Prato. E o Luan é saudosinho da torcida, né? E o Luan é saudosinho, velho. Aguinelo, um abraço pra você. Boa noite. Pode fazer um merchan rapidinho, Sombra? Pode. Manda. Vamos lá, galera. Então, Black & Decker e Luta Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta. Aí. Parabéns. No final do programa, você concorrerá a uma mochila da Dutra Máquinas. Só Bozano, garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? E riram cuidando da sua vida digital? Não, cara, no momento não estamos mais. As camisas do Tricolor acabaram, viu? Ah, eu sei, beleza, que você queria ganhar muito a camisa do São Paulo, mas acabou. Não, tá beleza. Não, não, já quer dar de presente. Não, ah, mas você quer uma camisa do Palmeiras, cara? Não. Opa! Então atenção, patrocinadores, ouvinte com a camisa do Palmeiras, assim que a gente estiver aqui... Aí você fica ligado. Aí você fica ligado e fala o slogan, tá bom? Tá bom, cara? Falou, mano, você é ledioso do rádio. Você é o cara. Obrigado, mano. Valeu, irmãozão. Um abraço pra todos vocês aí, viu, galera? Obrigado, meu irmão. Valeu pela audiência. Boa semana pra todo mundo aí. Obrigado, obrigado. Valeu, cara. Um abraço. Valeu, até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Fala, narigudo. Olha só, amigão. Você precisa de uma solução prática pra realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da VV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à VV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É, velhinho, e a Juventus oficializou a proposta pro Gabigol ou não? Ah, não é sempre aquele boato, viu, Sombra? Agora, estão dizendo que ofereceu aí 20 milhões de euros, hein? Mas como diz o presidente do Santos lá, quero receber tudo direitinho aqui, quero, né? Saber se é verdade, bonitinho. Né? Então tem que ser assim. E só quando o cara sair mesmo, for embora, é que a gente vai saber se realmente é verdade ou não, né? O embaçado é que no Santos não tem fax, né? Entendeu? Tipo, recados aí. Ah, vai, tipo... mano! Fundos. Aí o Modesto só vai ver amanhã quando abrir a padoca lá. Mas vou te falar uma coisa, né? Não é porque se trata de mau jogador, porque não é bom jogador. Mas os caras devem estar ajoelhados implorando pra ser verdade a proposta. É, mas... 18 milhões de euros... Pro Santos. Pro Santos! Sombra, posso falar? Tem que ir, cara. O Gabigol... Não, mas não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que eu acredito que os dirigentes do Santos... Não. Devem estar ajoelhados falando, pelo amor de Deus, seja verdade, aceite. Então, mas eu vou te falar, com relação ao Neymar... Fazendo o comparativo, o Neymar, quando estava lá, quando começou, quando recebia essas propostas, o torcedor ficava com o pé atrás, desejando que aquilo não acontecesse tão rapidamente. Com o Gabigol, não dá para sentir isso, entendeu? E é uma grana que tem que... Concordo. Ia ser muito legal, velho. Legal. O RG, por mais que pinte uma proposta, porque o Gabigol ele também tem 40% do passe dele. Mas vamos supor assim, pinta uma proposta. 21 milhões de euros. O Santos ele quer 18 para liberar. O Gabigol, teoricamente, ficaria com 3. Eu acho que mesmo assim, mesmo a divisão não sendo igual, RG, já que os dois têm 40% e deveriam talvez ratear esse percentual, mas eu acho que pro Gabigol pegar 3 milhões de euros na mão e com a possibilidade de jogar na Juventus hoje, mesmo assim eu abriria a mão do que eu teria para receber hoje, tá certo? Aí. Para num futuro próximo recuperar essa grana. Sim, poderia ser uma jogada. E para quem ligou agora aqui na Energia 97, preste atenção, porque Corinthians, né, estaria negociando o Pato pro Vila Real. Calma, não foi. Ainda não. Calma, mano. A informação que eu tenho é boa, tio. É amigo do presidente, né? Já avisou. Sou amigo do presidente, mas não veio dele. Já mandou um print já do celular aí. Não veio dele ainda, mas a informação é boa, velho. Não tem volta. Eu tenho informação que o presidente ligou pro Mano e falou, vendo ou não? A palavra final foi do Mano. Foi o Mano? Aí o Mano mandou um zap de um dedinho assim. Eu não duvido, não. Mano, o que se diz é que sobraria aí pro Corinthians uns 10 milhões de reais. O Corinthians pediu pela parte dele aí 3 milhões de euros, né? Daria essa quantia aí. Sem contar que se entrar esses 10 milhões... Mais, 10,5, né? Porque o euro tá 3,50, não é? Só pelo lado do... Só por parte do Corinthians, né? Só a parte do Corinthians. Que é de 60%. E ainda se livra de pagar os salários. Sim. E outra, se livra daquela Aura Turva. Ah, certo? Não. Se livra daquele mau agouro. Se livra daquele mau presságio, velho. É isso mesmo, vai. Agora o time vai voltar a voar no Campeonato Brasileiro, mano. Mas vamos deixar de lado um pouquinho o futebol, porque agora eu vou falar sobre um projeto esportivo muito bacana, o Atleta do Futuro do SESI São Paulo. Eles pegam crianças a partir dos 6 anos e colocam para treinar junto com grandes atletas olímpicos. É muito legal essa ideia do SESI São Paulo. É para que as crianças tenham um exemplo em casa. O SESI São Paulo também apoia muitos atletas de ponta, por exemplo, a Etienne Medeiros, que parece um peixe na água, tem a Verônica Hipólito, que salta pra caramba. É muita gente boa, e dezenas desses atletas vão disputar os Jogos do Rio, e com certeza muitos deles vão garantir um lugar no pódio. É muito bacana ver o esporte olímpico ganhando essa força do SESI São Paulo, e o mais bonito ainda é ver essa geração de crianças e jovens sendo preparadas para o futuro. Curti, bacana demais, bela iniciativa do SESI São Paulo, hein? Boa sorte aos atletas, parabéns ao SESI São Paulo! Ô, Impretzel, você tem informação de algum clube aí, Impretzel? Ó, eu tenho uma informação forte aí. Ah. É, eu queria fazer, inclusive, em cima do hino do Corinthians, né? Pra ser. Ah, porque... é? Não, é porque o rádio é muito isso, né? O cara, ele fala do São Paulo e põe o hino do São Paulo. Eu queria inovar. Ah, você então, quer fazer diferente. É, você vai falar de quem? Do São Paulo, né? Ah, com o hino do Corinthians? É, exatamente. Mas não tem nada a ver, hein, Preto? É, pra variação, é, mas desculpa, pra, né? Eu tô inovando o rádio, é. Não sei mas se isso, vocês conseguem isso fazer isso. Isso não é inovação, isso dá a sensação de que tá totalmente desconexo. Então fala do São Paulo. Inclusive, é do São Paulo que você vai falar? É, não, mas ele quer que mande. Mas ele quer que deixe o hino do Corinthians? Exatamente. Você vai falar do São Paulo com o hino do Corinthians? É uma coisa meio Benjamin, isso. É uma inovação, né? Né? Desconexo. Tem uma mistura de sentimentos, exatamente, né? É. Enfim, tem uma quedinha pelo São Paulo. Tem uma informação forte, né? Aqui. Boa noite a todos. É. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Mota. E... obrigado. Seu aniversário. É, aniversário. Foi ontem. Não, foi ontem o aniversário do Motinho. Infelizmente, eu sempre atrasado, né? Boa noite, Bar. Boa noite. Tá parecendo o Barrichello, velho. Boa noite, Benjamin. Boa noite. Benjamin não veio. Boa noite, RG. Boa noite. Boa noite, Domênico. Opa, é nóis. E boa noite, mano, né? Vai levar 10 anos pela notícia. Olha, pode ser que o São Paulo perca o treinador aí desse ano. Vai. Esse ano? Isso. Eu tenho uma informação. Mas... deu uma informação que alguém de fora quer fazer uma proposta pro treinador alguém. De São Paulo. Alguém. Eu não sei ainda, eu tô apurando ainda, né? E eu tenho uma informação. Mas isso é que todo mundo já falou, que a seleção argentina, que é o Balsa. Não, mas eu tenho uma informação forte, acabei de receber um WhatsApp aqui. Agora? É porque quem mandou o WhatsApp? Mandou? Não, na verdade eu achei esse celular hoje na rua, né? E tava ali? É, tava aberto. A mensagem tava aberta. É. Você tava andando pelo CT do São Paulo e achou... Não, foi no metrô aqui, ó. Carlos, depois vem pegar seu celular aqui na energia. Tá bom. Ele recebeu uma mensagem... Você não pode fazer isso. Apareceu uma mensagem escrito, Bausa está saindo. Então, assim, eu vou apurar isso mais forte, né? Vai. Mas saindo de onde? Ah, eu não sei também, né? Sempre tem uma notícia do Corinthians agora. Quer dizer, ele põe o hino do São Paulo. Primeiro você dá a notícia e depois você vai apurar isso? Então põe o hino agora do São Paulo. Ele vai falar com notícia do Corinthians. Eu vou falar do Botafogo. Mas é isso que você ensina no seu curso? É o dinamismo, né? Inovação em rádio, né? Uma coisa diferente, né? Chama atenção, né? Tô cansado daqueles repórteres que perguntam a mesma coisa. Faz a mesma pergunta, né? Por exemplo, vai ganhar, empatar ou perder? Olha um exemplo de pergunta forte que você tem que ter dito. Inclusive o workshop do Mota, né? Sim, eu fiz. Lembrando que o workshop do Mota não é Mas olha pra mim, É com C, shop, né? Olha pra mim. O que foi, velho? Puxaram o anzol rápido demais. Ó, respeito, né? Ó, como se deve fazer uma pergunta pro jogador? Por exemplo, você é um jogador, acabou de perder o jogo. RG. Sim. Não, deixa eu fazer essa com o RG, né? Que ele tem voz de jogador. Tem. Faz aí, oi. Ele é chinelinho igual. E aí? E aí, perdeu o jogo, tá triste? Não, tô contente pra cacete. Isso é pergunta, porque você toma patada, depois isso é manchete, ó. Em prática, você tomou patada. Entendi. Você faz de propósito. É, exatamente, né? É porque nem você perguntar pro técnico, você acha que você vai cair? Não. Impresso, deixa eu só fazer uma perguntinha pra ele que tá chegando aqui, só pra não perder. Ô, Casão. E aí, fala aí. Como é que foi? Segurar a tocha, como é que foi levar a tocha, Casão? Você achou legal? Foi comum, né, meu? Pra mim foi mais um dia da minha vida. É, eu só estreiei porque essa era um pouco pequena. Pequena? É. Como pequena, Gazão? Meu, o esquema é fazer tocha no meio da selva, grande a ponto depois de você usar ela de canoa, meu. Pra ir remando por aí. E o capiroto? E você, se, você se preparou muito pra aquele pique? Você deu um pique legal, você viu? Aquele pique? Tenho treinado com o Lúcifer direto. É. Lúcifer. Mas quem você gosta mais, do Lúcifer ou do Benjamin? Não, com certeza o Lúcifer tem o coração melhor ainda. Ele tem um pouco de dó das pessoas. Olha, o calção, ele viu o coração melhor no Lúcifer do que no Benjamin. Cara. Não só eu, como todo mundo, né? Com certeza. Né? E a música que vocês ouvem? O Benjamin Barriguinha de Gases. É. É mesmo, velho. E o cara, você viu a foto hoje? É eu que falei, vai. Não, não, mas o Benjamin, cara, ele podia fazer igual aquela massagem de bebê, sabe? Que você coloca a perninha pra cima, assim, pra fazer empurradinha. Ó. Hoje, pra quem não entendeu, no Instagram do Benja, todo dia ele põe foto na natação, só que ele nunca tá na piscina. Nunca tá na piscina, a gente ficou reclamando. É que na piscina ele tem que tá de boia, né? É uma queimação. Ah, mas hoje certamente ele molhou a mão e passou. Né? Então, aí hoje ele tava com o cabelo molhado, ele mandou o professor jogar água na cabeça. Agora vocês viram que engraçado, ele não admite que tá barrigudo, né? Tá gordo, né? Ele não, porra, aí com aquela sunguinha lá que ele parece que tá grávida de 3 meses, velho. Parece gravidez de 3 meses. Eu já vi assim, né? O Mota barrigudo. Normal. É você, velho? É, tudo normal. Bem. A gente não vende essa vida de... Corre de seis... Triatleta. Acorda às 6 horas da manhã pra correr no... Triatro, pra correr no Ibirapuera. O Camarão é um cara que vende essa história de Iron Man, etc e tal. Barrigudo! O Sérgio, vai colocar no... O Sérgio Lobo aí vai colocar. Sérgio Lobo? Louco. Louco, vai colocar. Vai colocar aí. Fotinho a do barrigudo? E aquela... Barriga de cocô. É, e aquela sunguinha... E aquela sunguinha desamarrada, com aquele barbante pendurado, hein? O nariz dele parece uma quilha, você percebeu? Ele parece uma prancha gorda. Como é que faz pra ver mesmo, Sombra? Pô, imagina. É no Face da rádio? É 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você tem como assistir tudo o que acontece nos estúdios, com inserção também de lances de jogos, imagens aqui de brincadeiras, trollagens, a barriga do Benja, né? A barriga do Benja, você precisa estar num monitor de 50 polegadas, tá bom? O cara brigou. Vou falar agora com você que está aí no seu carro estacionado, esperando sua mulher voltar das compras, e de repente bate no seu automóvel. Que desagradável. Oxi. Domênico, homem efeito. Oxi. Olha que batida, hein? Oxi, quem você bateu? Desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro... É quem? É Ivete Sangalo, meu rei. Ivetinha, pai. Ivete. Fica tranquilo, a Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Trazendo mais ouvintes no 3284-7097. Oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Vamos lá, toca Asdrúbal. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha. Siga. Eu sou um bombardeio. A foto. A foto aparecendo. Essa coisa na teta dele é a toca? É. Meu Deus, ele colou a touca na teta dele. Meu Deus, hein? Que coisa bizonha. Alô? Alô? E a sunguinha ali, ó. Mamãe só fecha. Fala, Dodô. A cintura, a cintura. Como? Léo Carmo. Léo Carmo. Nome completo. Manda o nome completo. Léo Carmo, é meu nome. Ah, Léo Carmo do quê? Léo Carmo. Só isso? É, só isso. Ah, então tá bom, Léo Carmo. Família dos Carmos. É, Léo Carmo. Domênico, o DJ Marco de Paula falou, peguei tendinite rodando a barra de rolagem pra ver a barriga do Benji. Inteiro. Sensacional. E quantos anos, hein, Léo? 34. Ah, pensei que ele ia fosse falar a idade de Cristo, mas não era. 3.4, RG, como é que fica aí a história? Hoje? É, hoje. Hoje eu sou o único, velho. Único? É. Como assim o único, RG? E tocarmo hoje. Ah, sensacional! E pior que é verdade mesmo, hein? Tem mais alguém carmo aqui hoje? Não, é verdade. Todo mundo nervoso, velho. É. Olha aí, mano. E o bairro? É, o Pança, o cachorro. O Pança tá aqui, cadela tá prenha, tá aí, né? Tá aqui. Ó. Cadela prenha! Tá bom, vai. Mas é, olha, não, agora se você fosse ele, você ia falar. Eu não vou falar mais com esse trouxa. É que não é toda a frase que eu consigo. Jardim Belisário. Os caras estão falando de Belisário. Meu, seu que eu conheço. Cadela é em São Paulo, amigo. Ô, Nariga, ele te chamou de cadela prenha, velho. Cadela prenha. Seu ganso. Tá bom, e o time? Tricolor, do coração. Tricolou, Belisário. Tricolou. Vocês falarem de São Paulo, Motinha. Eu só queria dar um dado antes de tudo. Eu estou te interrompendo, mas é porque é só, viu, mano, para provar como o futebol brasileiro está falido. Olha aqui, dados dessa rodada. Foram feitas 245 faltas. Delas, 75 foram no meio de campo para frente. Sendo 30 pela esquerda da área, 10 no bico da área e 35 pela direita. Agora você fica medindo scout de faltas? De todas as faltas, apenas uma entrou no gol. Pra você ver a falência do futebol brasileiro. É verdade. Prossiga. Quantas faltas e só uma foi pro gol? 245 e 75 do meio de campo pra frente. Só uma entrou no gol. Eu só lembro do gol de falta, acho que só o Camilo do Botafogo fez. Falta de qualidade técnica. Exato. Golaço, hein? Só foi o dele. Teve outro? Eu só lembro do dele. Não, só de Camilo, pra você ver. Acho que não. É por isso que o Brasil não vai pra frente. Na boa, se você for pensar assim, eu não sei se o Léo concorda e vocês concordam. Mas na boa, não sai gol de escanteio, não sai gol de falta, é melhor você sair jogando. Toca do lado e tenta armar o jogo. O Corinthians saiu de escanteio. Lógico. Marquinhos Gabriel cruzou, o Danilo fez o gol. O Palmeiras, é que é uma em 20, né? Gol de lateral, né? Aquele, como chama lá, o meia do Palmeiras, que cobra lateral na área. Já fez uns dois gols assim. Ô, Léo, é difícil hoje em dia, hein? Mas é muito pouco. Ô, Léo, qual a sua opinião a respeito do momento do São Paulo, do time, sobre Balsa? Diga, seja sincero, abra seu coração. Vou abrir meu coração. Bom, eu tô, assim, tô meio triste com se o Balsa realmente aceitar a proposta da AFA, porque como o Gareca fez no Palmeiras, trouxe um monte de jogador e deixar a gente na mão agora vai ser muito estranho. Mas rescinde, velho, 30 dias você pode trocar, você devolve. Devolve. Código do consumidor, RG, desistir da compra. Por aí, velho. Lógico, velho. Não tem isso no futebol de desistir da compra? Não tem, viu, mano? Será? Não tem, mano. Pega uma tranqueira, você tem que ficar com ela até o fim, velho. Ela já mete ali no contrato. Nós ficamos quantos anos aí? Edson Silva, Reinaldo, nossa. Não, mas em 30 dias você devolver... Meu Deus. Mas diga aí, Léo. Então, e quando a gente tava, né, quase montando o time, né? Chegamos até longe demais, eu acho, na Libertadores, chegamos na semifinal. Eu tava torcendo para que o time continuasse... com a base, no ano que vem a gente tivesse mais alguns reforços para conseguir realmente tentar alguma coisa a mais. Começa a desmanchar, né? O Ganso sai, parece que saiu meio sem ligar pro time, não machucou lá contra o Fluminense, se não me engano. E muito, muito estranho, assim, todo mundo meio... O São Paulo foi estranho nessa parada que teve com a Libertadores. A gente tava numa pegada... O time se desfez, uns saíram, outros machucaram. Agora parece que tá todo mundo naquela vibe antiga do ano passado. Assim, não tá ninguém nada com nada. com nada, desculpa. Eu só vi no jogo de ontem. Nos demais jogos eu não vi. Contra o Corinthians, com certeza. Eu vi, tava dedicado. Eu vi muita dedicação, cara. Eu aí já não concordo. Eu acho que foi ontem o jogo foi um jogo atípico do São Paulo, até nesse sentido, porque o São Paulo tinha parado com isso, né? Tem... jogos assim que todo mundo fica offline, né? Uma coisa assim, o time fica apagado, apático, é muito estranho. Agora esse menino aí tá de brincadeira. Não, mas tem vários jogadores aí. Ele foi expulso em dois cartões em um minuto. Ele foi mirim mesmo, esse menino aí. São Paulo perdendo o jogo, Motinho, o maluco vai lá dar um pontapé no cara, mano. Juvena. Foi um minuto, dois cartões, só o mano tinha conseguido isso aqui no estádio. É verdade, velho. Foi pior que eu, velho. É, evidente. Olha, o que tá precisando o São Paulo mesmo agora é chegar alguém no Paton e falar, meu, para que tá feio. Porque você ontem, né, o Balsa ontem, falou, eu não vou falar mais sobre isso, eu não quero dar entrevista, papapá. Imita ele aí pra gente falar, né? Em castelhano. Ah, não sei falar. Hoje ele chega e fala: olha, o São Paulo tá atrás do Prato, tá atrás do Barrios, papapá, pipipi. Como assim? Meu, você é bipolar, velho? Tá louco? Vocês achavam ele sabendo lento? Leva o Barrios pra você ver. Né? O cara, ele é bipolar, tem que decidir, velho. Eu acho que ele tá no direito dele de decidir até pela seleção argentina, mas tem que ser agora. Não pode ficar essa novela. E cadê os dirigentes de São Paulo que não chamam o cara pra conversar? Que não falou nada até agora. Talvez não queira também. Tem um outro lado, né? Será que o dirigente de São Paulo fala assim, ó, não vamos queimar o cara, porque de repente ele fica, tá com medo de ir atrás de um treinador, tá indo, não tá? Porque tá feio. Alguém então tem que chamar pra ele e falar assim, meu, até você decidir o que você vai fazer, não dá mais entrevista pra ninguém, então. Né? Alguém tem que auxiliar ele nesse sentido, falar, ó, tem que ter um assessor e falar, meu, para que você tá se queimando de uma forma, você tá pedindo pra ser mandado embora pra quê? É isso que você quer? Pra forçar uma barra pra ser mandado embora? Então tá ficando louco isso, hein? Bipolar, hein? Então, mas apesar de tudo, Sombra e Mota, eu fiquei feliz que esse ano que o São Paulo ainda conseguiu jogar bem, chegou na semifinal, calou a boca de muita gente, né? Inclusive o Dodô aí no começo do ano falou que o São Paulo só foi pra Libertadores porque o Santos deixou o São Paulo. Na verdade, o Palmeiras só foi campeão da Copa do Brasil porque o Santos achou que já tava ganho, né? Entrou como se ele fosse ganho o jogo. E o Santos acabou ficando fora dos dois. Mas calou a boca de muita gente, né? O São Paulo se jogou bem, sim, mas não foi, né? Vamos pegar os cacos e tentar remontar de novo o time pro ano que vem. Eu acho que a gente tem algumas oportunidades aparecendo aí. Vamos ver se o Buffarini vem mesmo, né? Que até agora dizem que o Buffarini estaria em São Paulo já. Agora eu vou te falar uma outra coisa também. Sobre essa história... Passa da baixa no gravame do Buffarini. Que o gravame lá. Manda pro despachante lá pra resolver esse problema. Eu vou te falar um negócio. Tudo bem, negociação complicada, etc e tal. Mas, bicho... Não fica com, sabe, precavenham-se. Faz a negociação mais cedo. Se você quer deixar a corda esticar, é um jogo. Não, ofereço dois. Não, dou 1.400. Não, eu quero dois. É 1.400. Dois. Mas chega uma hora que tem que aceitar. Não tô dizendo que deixou pra meia-noite pra fechar isso. Mas você não pode deixar nem pra 6 da tarde, sabendo que o negócio é meia-noite, que fecha. Sabe? Eu acho que é o seguinte, no domingo já era pra estar tudo sacramentado, se você vai ou não vai. Aí o que acontece? Pô, louvo muito que tenham dado dinheiro pra trazer um lateral, que todo mundo diz que é ótimo. Acho que investimentos têm que ser feitos sim. Mas pra que correr esse tipo de risco? Cultura de brasileiro, né? Não, vamos pra lá na última hora. Deixar na última hora pra resolver o problema. Vacilaram feio mesmo. Aí vacilaram, cara. Vacilaram. Alguém me falou que o staff do Buffarini tinha tudo pronto e tinham aceito todas as exigências do São Paulo fazia uma semana atrás. Uma semana atrás, antes de fechar, eles já tinham aceito, já tinham feito tudo. E que São Paulo veio com mais uma barganha, vamos dizer assim. Tentou diminuir, baixar um pouco mais. Fechar mais e tal. E que isso que atrasou. Na última hora, que tava tudo certo, São Paulo tinha aceito, o Buffarini tinha aceito e tava tudo certo. Aí, de repente, passou uns 2 dias, São Paulo foi pra cima de novo. E teve sucesso nessa última tentativa? Ninguém sabe, que eu acho que sim, né, Benja? Porque fecharam, mas fecharam na última hora, né? Então, mas pode ter fechado na primeira proposta. Mas essa é a mania do brasileiro, cara. Entendeu? Você vê aí, RG número 2, Natal. Fazer... Dia 24, shopping... Nossa, cultura. 10 da noite tá lotado, velho. Cultura, cultura. Você vê lá, tipo, dia dos pais, dia das mães, a véspera ali também no shopping, você não consegue andar. O cara, ao invés de comprar o presente antes, não. Todo mundo deixa pra última hora. É mal do brasileiro, né? Você vai no shopping, velho, tá dando pirulito de graça, tá dando pipoca de graça. É uma fila desgraçada. E o cara fica ali, cultura brasileira. Ó, pra minha filhada, eu compro um presente já em janeiro, prevendo o Natal. Aí já saiu outro filme da Disney, eu já quebrei a cara. Mas ganhei um presente antigo, que vale a intenção. Muito bem. Ô, Léo, deixa o seu palpite para São Paulo e Chapecoense domingo, 11 da manhã. provavelmente Centurion e mais 10. Encardido esse jogo, hein? E com promoção no Morumbi, viu? Não, é promoção não adianta. Eu só quero saber se o Centurion vai jogar. Se o Centurion vai jogar, aí eu tô... 2x0 pro São Paulo com 2 gols do Centurion. Eita! Você é ruim de palpite, hein? Eita! Tô brincando. 1x0 pro São Paulo, gol do Michael de cabeça no finalzinho. Então tá bom, amigão. Um abraço pra você, obrigado pela audiência, valeu! Queria mandar um abraço pros amigos meus aí que estão ouvindo, o Marcelo Sudário, manda. Grande amigo meu, palmeirense também, porcão, e o Serginho também, um grande São Paulino, um brother meu de muitos anos, um abraço pra vocês aí. Valeu, boa, cara, valeu. Também, um abraço. Obrigado, tchau. Valeu. Tchau. Lembrando que os dois estão com 22 pontos, né? O que diferencia é o saldo lá, né? Que o São Paulo parece que tem saldo melhor que a Chapecoense. É, não, você vê, né? Vai ser joguinho encardido, hein? Embaçado. É. Então, se ele tivesse agido de uma maneira mais correta, no meu entender, o torcedor ia falar assim, não, mas que a gente estava focado na Libertadores. Sim. Agora a gente vai começar... Desfocou, né? Agora a gente vai começar a pensar nos defeitos, desfocou, né? Desfocou, velho. Vai falar assim, não, realmente a campanha é ruim. Aí vamos lembrar que foi eliminado no Paulista tomando de 4 do Aldax. Cara, eu não entendo uma coisa, olha. Vai tudo pra conta. Mesmo quando o São Paulo tá bem, velho, toda semana aparece uma coisa fora, extra-campo, entendeu? É que mudou, né, mano? É. Essa coisa de, estão falando isso. Mas isso é futebol. Eu sei, mas agora tá demais, mano. Mudou. É a ordem natural dos fatos, Motinha. Desculpa, mas quem criou essa situação foi o técnico. Eu sei, mano. Foi o técnico. Mas tô falando. Não dá pra jogar pra mídia essa resposta, não, né? Eu tô falando. Mas é que eu tô falando. Toda semana o São Paulo tá envolvido numa polêmica. Você também é do time que acha que as pessoas publicam coisas de propósito contra, etc. Eu tô entendendo que o Mota tá dizendo que o próprio São Paulo tá gerando isso. É culpa do São Paulo. Tinha uma época que o Palmeiras fazia isso. Então toda semana aparece uma coisa diferente. Deixa de ganhar títulos e as coisas vão ser assim. Óbvio. É o presidente que fala uma coisa. Mas o Campeonato Brasileiro é como se fosse uma corrida onde o Ayrton Senna está em nono lugar. Ah, sim. Você sabe que eu sou o GPS Man, né? Todo mundo sabe. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? A Esser, amigão. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? Até o seu time, até a sua empresa. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim. Você que quer abrir seu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, você precisa conhecer o Metrô of Simões Santo Amaro. Tem também o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, aqui do lado. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900, 3066-0900, e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, Paulo Anhor e para toda a família Esser. Para toda a família Esser, é isso aí, ô barriguinha. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Ego. Ô Silvério, tá barrigudo, Benjamin, Silvério? Ah, não, com certeza, hein? Sem querer reclamar, hein? Um rapaz que entra numa rede social, viu? Que é um cara que tá bombado, né? Um ícone já. O cara vai, e sabe que trabalha num programa de humor. E, olha aí, fizeram a foto dele até mais magro aqui, ó. Esse umbigo dele parece... É. Não, tá ele não rindo, tem, né? Parece eu... aquela carinha do Smiley, ele, né? Ele, quando era criança, devia ter aquele umbigo de bexiga, que é pra fora, sabe? Então, mano, o cara que põe uma foto dessa, sim, com certeza tá querendo ser zoado. Umbigo de bexiga. Não tem como não ter. É bullying, né, velho? Verdade, tem razão. Ah, que ridículo, velho. Não, a barriga dele parece estar sorrindo, né, velho? Olha lá. É, ele parece o Bob Esponja, tudo reto, igual, quadrado, viu? Bob Esponja. E aí? O Bob Esponja comeu uma melancia, né? É. E do lado, e as voltinhas do lado? O famoso... E só homem com ele, encostando nele. Ah, isso sempre, é isso sempre. Ah, mas é os normal, brother, né, velho? O famoso pneu, né? Ah, um é o... Olha quem tá aqui, há quanto tempo ela aparecia. Ah, Juquinha. O Juca desde o resort tá aparecendo. É, ele continua lá, né? É, velho. O Carlos Alberto. Ele continua lá. Chegou também. Vamos lá. Aí, RG, cuidado, ele tá aí pra te sabotar, hein? Quem chegou? Carlos Alberto. Ué, ah, contrário. Esse é o infeliz, né, velho? Morrer. Esse aí. Cruzeiro é... mandou o técnico embora, hein? Quem? Cruzeiro. Não, foi. Nós falamos. Agora. Essa foi não, fundo, agora, hein? Foi ontem. Foi ontem? Foi. Gravou tá forte aqui, ó. Essa. Ó, inclusive, ó. Até falamos da multa de 7 milhões, Dodô. A Gel saiu do Inter também, mas quem ligou o rádio agora não tava sabendo. Aí é que tá. Você tem que entender, vocês falaram agora há pouco. O ouvinte ligou o rádio, não sabe. Você derrubou o empréstimo agora. Vocês falaram que ele tá, o Cruzeiro tá tentando um mano? Sim, sim. Só lembrando. Você derrubou o empréstimo. É só lembrando. Nós juntos aí. Que ontem o Marcelo Oliveira era do Galo e o Cuca do Palmeiras. É verdade, é verdade. Mas aí, Dodô. A mulher naquela DR com o marido, sabe aquelas DR? Sim, sim, DR é duro, né, velho? DR é dose, né, véio? Aí em certo momento, né? É complicado, né? Aí ela pega, não aguenta e manda, né? Porque na cara do sujeito, né? Ah, se eu soubesse que tu era tão pobre, não teria me casado com você. O cara olhou pra ela assim, né? Sabe quando ela tá lendo o jornal, aguentando aquela DR? Culto, né? É. Aí o cara baixou o jornal, olhou pra ela e falou assim, mas ó, deixa eu falar uma coisa pra você. É. Não foi por falta de aviso. Cansei de te dizer, você é a única coisa que eu tenho. Ai, ai, sensacional. Eita, nós. Estádio 97, aqui na Energia 97. E aí, mano? O Pato já é jogador do Vila Real, não é? Já apareceu lá no BID. Mano, tá torcendo. Tá procurando imóveis já. Eita. Ah, já? Sim, tá vendo imóveis já, tá vendo de comprar um cachorro. Ele que seja feliz na Espanha junto com a Fiorella e tudo mais. Você acha que ela ficou feliz, mano, com a moral? Ah, lógico, né, mano? Imagina, morar lá. Na Europa ali, você pula vidão, pra qualquer lugar, velho. Vida de Paquito, não, morar lá é vida de Paquito. Qual é a cidade do Vila Real? Não sei. É uma cidade, Vila Real? Vou pegar aqui. Boa pergunta, mano. Eu não conheço a Europa, eu sou um cara muito pobre. É, eu sei, imagina. Então eu não... Ah, coitado do mano. Mas onde é sediado o Vidya Real? Não sei também. É Espanha, não é? É isso não, claro, é Espanha. Sim, que lugar, você quer saber? Barcelona? É. Não, outro Barça... em cima, então, mas... Gravou certo. Não, mas é que você estava querendo saber o país, porra. Não, o país não. Ah, então tá. Você para, onde fica? Mano, onde fica o Vidya Real? É a Espanha, pô. O cara da Austrália reclamou. Ué, fica em Vila Real, na Espanha. Mesmo, tá vendo? Real. O cara quantos quilômetros de Madrid, né? Ou de... O Domênico. Fica no estádio El Madrigal. Soleta estranha. O cara da Espanha reclamou, o cara da Austrália reclamou que não tinha, não sei o que, no Centro Olímpico tava zoado. Aí teve um outro cara que, da onde você falou, Sona? Da África, reclamou que tava ruim o banheiro. Do Quênia. Do Quênia. Mas o melhor foi o cara da França, ó. Que é um cara da canoa que reclamou que no Brasil não tem Pokémon Go. Ele tava pé da vida. Ele tá postou uma você. Ah, não pode ser. Ele postou uma foto reclamando que aqui não tem. Olha, ele deve estar mal informado, porque o que tem de Pokémon nessa porra aqui, velho. É verdade, que mais tem. É, mas porra, é bem bonito. Tem o Pikachu, né? Tem aquele jogador, né? O Pikachu. Iago. É um pouco pra cima aí da região central da Espanha. É. Como se estivesse indo já ali pra Pernambuco, sabe? Como se fosse Pernambuco. Tá perto do Pernambuco espanhol. É mais legal. Mas, meu, você tá na Espanha. Dá licença pra qualquer lugar, velho. 39 graus, 56, 16, NO. Coordenadas? 65, olha aí. Ó. Se que tiver de avião, quiser dar uma passada lá, velho. Fala sério, velho. Ô, mano, você tá ali na Espanha. Tem a população aqui, sim. Mas é perto de onde, mano? Perto de... De Madrid, de Madrid ou de Barcelona? Ou Sevilha, mas é que tá aqui, ó. Aberto aí. Domênico Gato. É um mapinha que não tem muita informação aqui, eu tô abrindo aqui. Pegar, no... Ó, é que é um mapa pobre, velho. Sou pobre, fazer o quê? Minha internet, Motinha, aquela de... É aquela lá que... É como se fosse discada, velho. É internet pré-paga, mano. Então não abre as coisas, não tenho como aqui ver não tá, aqui. Não tô conseguindo também? Eu sou um cara que não conheço a Europa. Eu gostaria de conhecer a Espanha com a palma da minha mão, mas infelizmente eu não conheço. É, não lembro onde é Vila. Mas enfim, ô, Motinha, o Corinthians ele tá aí na expectativa aí de oficializar isso daí, ainda é uma notícia que tá todo mundo bancando, mas o Corinthians ele não se pronunciou oficialmente com aquela nota, né? Obrigado, Pato, pelos serviços prestados, vá com Deus ou vá com o diabo. Você acha que vai ter essa nota? Ah, possivelmente, né? E o Corinthians é um time muito elegante. É. E aí fica a expectativa também, já que São Paulo tá atrás do Lucas Prato, do Corinthians também tentar alguma coisa nessa negociação, velho. Porque o Lucas Prato é um cara que cairia como uma luva nesse ataque do Corinthians. Aí, ó, o presidente do Corinthians estiver na audiência aí, o Roberto ouve sempre a gente aí, ó. É um bom nome, hein, Roberto? Tem 51.180 habitantes. Puta, pequenininho, hein? É. Pô, 51 mil pessoas. Pequenininha. Estádio 97, tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Vamos falar do Extra, narigudo. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, viu? Acompanha a rodada aí do fim de semana. Aí você esvaziou aquela geladeira com aquela Itaipava bem gelada. Então aproveite. Aproveite que o Extra tem o melhor preço, os melhores descontos, a melhor condição de pagamento e não deixe faltar Itaipava para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso, o que não pode faltar? Lógico, não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Você merece mais. Você merece um Extra. Mas lembre-se, em beber, só com moderação. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ativar. Não. Oi! Na porta de uma galinha. Alô? Alô? Silêncio. Alô? Aí é lá do lado de lá, hein? É. Gente, eu sou... Que coisa. Aí você deu um murro no meio do peito do cara lá. Você foi pra cima do mano, hein? É. De mim, não. Alô? Sim. Ele falou aí. Alô? Alô, Dudu? Opa, quem é? É Anderson, boa noite. Anderson do quê? É Anderson Barcelos Rocha Braga, é minha terceira vez que eu consigo participar. Mas fala o nome devagar. Fala devagar, calma. Vamos de novo. O nome? É Anderson. Barcelos. Rocha Braga. Quantos anos você tem, meu velho? 3.1, Dudu. 3.1, RG. Ah, lembra aquele ditado, todo mundo sempre diz, né? Qual que é o ditado aí? Mesmo. Não vejo nada demais. Água mole em rocha dura, tanto bate até que fura. Ah, sensacional. Rocha. Dois. Como assim? Rocha. Pô, lembrei do ditado. Fiz um trocadilho com o ditado. Pô, não entendi. Tá todo putinho só porque perdeu? Pô. Ô, velho aí, o... Puxador o bairro. Também, viu? O bairro é Interlagos, mas ele trabalha aqui do lado de vocês. Ô, Benjinha. O bairro. Interlagos. O bairro. Amigo, se eu que eu conheço, viu? O bairro. É sul. Eu morei no autódromo, amigo, conhece? Você morou dentro do autódromo? É. No box. Putz, que ridículo, velho. Eu gosto de ficar falando. E o time, brother? Só tô indo aí, Dudu. Verdão. Opa, Verdão, é nóis. Verdão. O líder. Verdão. O líder. Passa a rodada e passa a rodada e dizer, Verdão é líder. É líder, hein, vovó? Oi. É nós, é líder. Não interessa. Líder é líder. Mas Verdão é líder, filho. Mas a vovó o time tá em crise, Dodô. Não muda, o time tá em crise. Perde, não muda de posição. Sensacional, o bicho foi sensacional. Eu fiquei chateada. Seja impaciente. Mas a gente fica, o som da falou, eu fiquei chateada. Do quê, vovó? O que eu falei? Não, que você tava, que eu tava triste um pouquinho. Você falou. Então, mas eu tava, porque... Não é de perder o jogo, sabe? É dor nas costas. Não se impõe no jogo, viu? Fica, parece que tem medo dos jogadores desse time do Galo. Ah, achei isso. Achei que a gente pegou um time mais bem preparado. Mas é por isso mesmo que devia ter. E o Palmeiras poderia... Cima. Mas então, vovó, o Palmeiras foi pra cima. O primeiro tempo... Olhem os números do primeiro tempo. Que chance. Mais que posse teve, de bola, 5 finalizações contra uma dos caras. Mais roubada de bola, mais bolas alçadas... O Palmeiras foi melhor no primeiro tempo. Não conseguiu fazer o gol. Os caras foram melhor no segundo tempo e fizeram o gol. Jogo grande. Assim, esse jogo, vovó, desculpa, era jogo grande. Esse jogo era jogo pra ser empate. O melhor resultado seria um empate. Eu concordo. E não tô falando porque. Porque o Palmeiras jogou um tempo melhor e o Atlético jogou um tempo melhor. Se o Palmeiras tivesse ido lá e tivesse ganho, seria normal? Não, seria é diferente, porque jogar fora de casa joga mais, como diz o Tuta, fechadinho. É, mas seria normal, por quê? Porque dois times grandes... Não. A GP, poderia... O Palmeiras vai jogar lá todas as vezes, o Galo se impõe pra frente. O Palmeiras não fez isso ontem. A gente não tá brigando pelo G20. A gente tá brigando pra ser campeão. É clássico. Eu entendo a revolta do torcedor. O estádio lotado. O torcedor que gostaria da vitória. Mas, cara, dos males, o menor. É isso que tem que ver. Dos males, o menor. Nós perdemos um jogo, o Palmeiras não vai ganhar todos. Foi o time que até antes dessa rodada era o time que menos perdeu. Essa rodada que vem agora é que é uma rodada que pode mexer com os quatro times que estão lá. Não, é uma corneta. O problema, vovó, é isso que a RG falou. O problema é que o Palmeiras... Agora acabou. A rodada em si, RG. Agora acabou a gordura. A rodada em si, ela só não foi pior, porque o Corinthians também tropeçou. Como não? Porque senão, mano, a rodada seria trágica. A rodada foi ruim, mas eu tô chateada por causa da postura. Mano, se o Corinthians ganha, e o Grêmio ganhou, e o Santos ganhou, e não sei o que, o Atlético ganhou, todo mundo quase ganhou que tava na frente. O único que não ganhou foi o Palmeiras. Então, assim, foi ruim, mas não poderia ter sido pior. Sabe o que dá a impressão? Que Palmeiras e Corinthians ouviram no rádio, tira o pé, porque senão vai perder a graça. É, foi essa a impressão que deu. Ô, amigão, uma coisa é fato. Uhum. Campeão tem que ter competência, mas também campeão tem sorte, viu? Exatamente. Tá, o que eu vejo que o Palmeiras está apresentando, por enquanto, está sendo mais sorte de campeão do que, honestamente, como palmeirense falando, do que como competente. Mas como sorte? Aonde? Só dá azar. O jogo que, por exemplo, ontem era para ser 0-0, aí ele toma um gol. O jogo contra os Lambari, tava ganhando... Lambari é o meio das suas pernas que tem um Lambari. Juiz! Só que a gente só tá dependendo do Gabriel Jesus. Não é, ô Norberto, quando o Palmeiras ganha, não é sorte, é competência, é diferente. Quem tem sorte é as galinhas que faz gol de cabeça sem querer. Olha que a galinha que eu vi que tem sorte foi a senhora que arrumou o... Mas ele não falou que era vocês. A única galinha que eu vi que tem sorte é uma galinha velha, que inclusive é a senhora que arrumou o viúvo rico. O que é sorte? É estar ganhando do Curitiba lá no Nordeste e tomar um gol no último segundo? O Palmeiras tá tendo azar aí. Palmeiras e quem agora? Palmeiras e Botafogo. Botafogo lá em algum lugar, né? Sem o Lucas Lima. Domingo 6:30 da tarde. E sem o Lucas Lima. Esse jogo tem que ganhar. Domingo 6:30 é horário da depressão. O Xexê. É um horário que se o cara não estiver fazendo nada, ele se mata, cara. Chato de jogo. Aquele horário que você fala, nossa, acabou o domingo, né? É meio deprê, né? É. Esse é o jogo que o Palmeiras tem que ganhar agora, velho. Palpite. É agora. Palmeiras tem que ganhar, tem jeito. Ô, Anderson, então deixa o seu palpite pra Palmeiras e Botafogo no horário deprê do domingo. Botafogo e Palmeiras. Olha, tô pra falar que acho que vai ser um 2-1 pro Palmeiras e vai ser aquele jogo que o torcedor sempre passa raiva, viu? Jogo esse que foi antecipado, viu? Relembrando, né, Domingo? Era segunda-feira. Puseram o jogo no domingo, porque na segunda-feira todo o efetivo vai estar voltado pras Olimpíadas. Então tá bom, Anderson. Grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Obrigado, um grande abraço. Posso mandar um abraço pra dois amigos que são ouvintes aí do programa? Manda. Pode, precisa ver se eles estão ouvindo, né? Mandar um abraço pro Cleiton Rafael Ribeiro. E mandar um abraço também pro Marcos Augusto, o Portuga. Tá bom. Tá mandado. Tá bom? Um abraço pra ambos. Obrigado, irmão. Valeu, boa noite. Valeu. Palmeiras vai pegar o Botafogo do artilheiro Neilton, hein? Cuidado. É, grande Neilton, hein? Sensacional. Vamos lá, segundo ouvinte, no oferecimento de Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Um abraço pro Jeová. É, Jeová, nós temos base, Jeová. Sem parar, Jeová. Super Gêmeos, ativa. Forma de uma gazela. Da forma de um trenó de gelo. É verdade, alô. Forma de uma sardinha. Alô. Olha, alô, respeito. Domênico. Opa, quem é? Forma de um bambu. É o Flávio. Flávio? Isso, Flávio do quê? Flávio do quê, o nome completo? Flávio Alves de Souza. Quantos anos, hein, Flavião? Eu tenho 38. Ah, 38 RG hoje. Qual que é o nome completo dele? É Flávio, né? Alves de Souza. Alves de Souza, né? Ah, hoje só pra mim que tá, viu, velho? Tá o quê, RG? Alves, porque pra vocês tá tudo escuro Alves hoje, velho. Ah, véio. Entendi. Depois da rodada de hoje. Sensacional, hein? Só escuro Alves, velho. Nota 5. Ah, bebeu? Tá bom, passou. Se bebeu. Bebeu, agora vai. Chance. Agora a coisa vai andando aí. E qual que é o bairro aí, irmão? Eu sou do... Na verdade, eu moro em Suzano. Suzano, hein, Valbejinha? Suzano. Cidade de Suzano. Suzano. Ô, RG. É. Se o que eu conheço, onde Suzano... É? Onde seria? É depois de São Paulo. Hã? É, tá razão. Fica na grande São Paulo, é isso? É. Tá colado a São Paulo. É, tem razão. Aí, ó os trouxas ali fora, ó. Olha o cego ali fora, trouxa. Não, para com isso. É, ele adora você. Ele coloca aquela música do Iron. Igual você, ô trouxa. Cadê o Benjamin? E qual que é o time aí, ô brother? Segunda-feira? Se bem que ele é um tonto, né? Sabe o que ele falou? Ah, Coringão, mano, Coringão. Ô, amigão. A irmã de vocês tá falando aqui no juiz. Ô, juiz. Mais respeito aí, meu. Ô, amigão. Não dá ideia pra esses comédia, não. Ficou feliz aí com a venda do Alexandre Pato ou você é daqueles que gostava só você do ficou Pato? Feliz, mano. Nem ferrando. Esse cara não tinha nem que passar perto mais. Olha os caras. Você chamou mimimi, hein, velho. Cara, é a opinião do povo, velhão. Mas eu dou a minha opinião aqui. O ouvinte, ele é inteligente o suficiente pra formar pra dele. Pra seguir a sua opinião. Aí. Não, imagina. Inclusive, outros corintianos aí não gostavam do que eu dizia, RG, quando eu criticava o Alexandre Pato e diziam que ele tinha que jogar porque ele era o melhor de todos. Mas eram corintianos importantes, mano? Todo corintiano é importante, né? Não faz média. Todo corintiano é importante. Mas, ô, amigão... eu acho que agora o clima vai melhorar e agora a tendência é o Corinthians assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Eita. Esse cara aí traz uma energia ruim ali pra dentro do grupo. Fala. Ô, Marcos, você fez um comentário esses dias aí sobre os atacantes do Corinthians, cara. Esses caras deviam tomar vergonha na cara, meu. Vovozinho lá, Danilo, entendeu? Colocando esses caras no chinelo, meu. Não, mas, ô irmão, o Danilo fez um gol aí no sábado contra o Figueirense. Mas não dá mais pra contar com o Danilo, né, mano? Não dá pra contar com o Danilo. Só que esses caras aí, meu, que esse André, entendeu? Esses caras têm que... Pô, meu, que isso, cara? Como o Danilo se destaca num jogo desse e esses caras não se destacam, meu? Não, eu também acho uma vergonha, velho. O André, às vezes, ele tava no banco, que nem contra o São Paulo. O André já era opção de banco e o Danilo entrou como titular. O cara deve se sentir péssimo, né, velho? Ele, o Luciano, um deve olhar pro outro e falar, velho... Olha o Danilo, mano. Com tá meia correndo, perna, né, tá certo? Com o pulmão só. Quando você vai parar de passar pano pro André, mano? Não, mas o RG, não tem o que pôr, velho. É o que eu tô falando. Contra o São Paulo, o André deve ter olhado pro Luciano, que olhou pro Luke e falou, velho, olha lá, mano, perdeu uma vaga pro tiozinho ali, mano. O Danilo, ele corre com uma perna e arrasta a outra, velho, porque ele já não aguenta correr com as duas, mano. Então, a situação é tenebrosa. É feia, né, mano? Mas é que tá, Domênico. O Corinthians aí, a trancos e barrancos, amigo. O Corinthians ele vem se mantendo aí na segunda posição. E se tivesse um pouquinho mais de competência e capricho no jogo de sábado, poderia ter vencido a partida até de maneira tranquila. Mas não vai aguentar, mano. Não aguenta, porque o futebol brasileiro não tá muito nivelado. Você vai ver como não vai aguentar, velho. E o que faltar é a camisa inteira, velho. Porque a camisa é pesada, mano. A camisa é pesada. Não se iluda com esse time, mano. A camisa é pesada, RG. Tem gente que corintianos que prefere o Danilo de centroavante do que o André. Ah, mas é que tá, Sombra, nenhum nem outro. A diretoria do Corinthians precisa pra ontem trazer um centroavante. Ô, amigo, o Sombra trouxe a informação aqui de que o São Paulo aí poderia estar interessado no Lucas Prato, do Atlético Mineiro. É um cara que poderia também cair como uma luva ali no ataque do Corinthians, você não acha, não? Você gosta do Lucas Prato? Vale a pena investir, meu. Oi, desculpa, repete aí porque picotou a sua ligação. Se essa negociação do Pato for verdade, entendeu? E entrar um dinheiro bom, acho que vale a pena o investimento. Então, mano, mas eu acho que é meio lenda isso daí, porque o Atlético Mineiro recentemente negou uma proposta da China, e a proposta acho que girava em torno de 6 ou 7 milhões de euros. E o Atlético não quis vender, não. Mas agora também entra o fator Fred no time, porque os dois vão brigar por uma posição. Por mais que exista quem defenda que eles podem jogar juntos, eu acho que os dois ocupam a mesma faixa do campo. Por mais que o Prato saia um pouco mais da área, venha buscar um pouco mais de jogo, mas a hora de concluir uma jogada, ele e o Fred, os dois vão estar próximos ali da marca do pênalti. Os dois são centroavantes. Então, acho que se tiver de fato aí um banco pro Lucas Prato nesse momento, eu acho que pode ser que ele fique insatisfeito lá e queira sair. E se quiser sair, velho, a 9 do Coringão ali poderia ser uma boa pro carinho. Mostrou a bicoleta, hein, velho. É uma boa mesmo, estamos precisando mesmo, porque infelizmente com o André não dá, não. E te falar, mano, e o Cristóvão, mano, tá gostando do cara? Ah, eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho, mano, apesar que ele tá pegando ainda aquele reflexo do Tite, né? Mas eu acho que ele mantendo, tá mantendo um bom trabalho ainda. Não dá pra... Mantendo. Não dá pra falar mal, não. Ah, mano, mas ó, eu vou dar uma cornetada nele em cima. O Cristóvão, ele tem mexido muito mal, mano. Não, mas é verdade. Eu que sou corneta, né? Contra o São Paulo, ele fez 3 substituições, mano. A primeira ali é a entrada do Elias, mano. Ele colocou o Elias contra o São Paulo e colocou contra o Figueirense também. O Elias, ele não tá conseguindo andar, velho. O Elias tá numa nhaca, tá numa tiriça, velho. Que, meu Deus, é pavoroso. Agora o Guilherme, que é, teoricamente, o jogador de mais qualidade que o Corinthians tem no banco, ele tem que entrar muitas vezes ali numa função até de centroavante, porque ele já jogou assim também no Cruzeiro. E ele insiste em tirar os jogadores que estão bem. Por exemplo, sábado, o Giovanni Augusto até que estava fazendo um bom trabalho. Você via ali o Romero correndo, se dedicando, dando carrinho. O Giovanni Augusto, aí dentro do possível também, ele não estava mal. Ele tira o cara também. Então não dá, cara. Ele tirou o Giovanni Augusto para colocar o Danilo, tudo bem, fez o gol. Mas, porra, o Cristóvão precisa se tocar. Ele precisa fazer algumas alterações que façam realmente sentido. Não, daqui a pouco vai dizer que se o Malone tivesse entrado, teria sido 4-1. Não, mas o Marlone, porque o Malone entrou. Ninguém põe o Malone. Zé, eu não acho o Marlone e o Neymar. Eu não acho o Marlone e o Neymar. Eu não acho que ele mudaria a história do jogo. Isso, mas que o Marlone poderia ser uma opção de banco muito melhor do que muitos que estão lá, eu acho que poderia sim. Eu falei, hein? Vai embora, mano? Ou vai ficar? O Marlone tá pedindo aí pra ser emprestado. Ou negociado com alguém. A diretoria do Corinthians falou que só vende o cara em definitivo. Falou que não aceita o empréstimo, não. É, muito alguma, bem. Alguma coisa tem, né, mano? Que eles não colocam o cara pra jogar, né, mesmo? Tá estranho, a situação dele ali tá estranha. Esse é estranho. É estranho, porque o cara, nos jogos que ele entrou, já provou que sabe bater uma bola mesmo, que não tem qualidade, entendeu? Não dá pra entender. É verdade. Ô, amigão, estamos no momento sem parar. Manda aí seu placar, velho. Inter de Porto Alegre e Corinthians, mano, no próximo domingo. Ah, uma goleada de 1-0 tá bom, né, mano? O Inter continua sem ganhar ou ganhou algum jogo agora? Não, o Inter ainda tá tropeçando. Empataram com a Ponte com a calça na mão. Meteram a mão na ponte. Ah, então tá perto de ganhar. Empataram com a Ponte então Preta lá tá na calça de ganhar na mão. Não. O Inter é freguês do Corinthians, Paquito. É, sei. O Inter vê o Corinthians se treme inteiro, velho. Escorre aí faz pela DVD, perna. Né, mano? É. Ontem eles não quiseram fazer DVD aí. Na operação contra a Ponte. Flávio, um abraço pra você. Boa noite. Boa noite. Um abraço, Sombra. Valeu! Valeu, meu amigão. Falou. Obrigado aí, valeu. Até mais. Vamos lá, continuando com o momento sem parar. 3 ouvintes na sequência, o sem parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Quero ver outra vez seus olhinhos de Tobias pequeno. Como é que isso? É, casão? Tobias. Isso, tá maluco. Alô? Tobias correu com a tocha também. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Em cima dele. Alexandre Quinalha. Ô, Alexandre Quinalha, tudo bem? Alexandre Quinalha, parabéns, né? Tem que cuidar do corpo. Obrigado. E quantos anos aí você tem, Alexandre? 4.3, Dodô. 4.3 hoje, RG. Ah, não importa a idade aí, Domingo. Não importa, né? Pessoa não pode ser. Não pode ser o quê? Um homem não pode ser. O quê, RG? Quinalha, entendeu? Ah, não pode entendi. Ser. Ah, não pode. Tem que ser ponta firme. Ah, entendeu? Sensacional. Aí entendeu? Sim, salvou. É o quê, Mota? Canalha. E o que eu falei? Quinalha. Ah, mas tá relacionado. É isso aí. Você foi muito quinalha com as mulheres, gente? Depende, Mota. Você demorou pra responder. Isso é, pensou, hein, isso véio? É uma situação que demanda tempo, Mota. Eu jamais fui. Nunca? Não, Domênico? Não, eita! Com essa cara toda, né? Sim, eita. Não, Domênico. Mulher... Todo homem é, vai. Mulher, mulher gosta de homem canalha. Ela não gosta, ela não gosta de homem cafajeste. Não, mas eu não sou canalha. Qual a diferença, canalha e cafajeste? Ah, tem muita diferença. É. Ô, oh, e qual que é o bairro? O bairro Vila Graciosa. Ó? Oh? Graciosa? Ah, beijinha. Ah, vá. Dudu. Vila Graciosa. E aí? Que eu conheço. É na Zona Norte, amigo. É? É? Não, beijinha errou. Não foi nada gracioso. Pega o camelo, velho. Pega o camelo. É, tá feia a coisa. E o time aí, brother? Tricolor do Morumbi. Tricolor. Meu, tava tudo ótimo, de repente estamos virando. Meu, cada semana eu tava lembrando aqui. Lembra quando teve a janela que você ficou lá até meia-noite vendo e tal? Sim, mas isso não é um fato negativo. Não, tô falando. Mãe. Lembra quando teve? O Mota tá sem amor próprio, hein, mano? A gente fechou, meu, a janela, tudo positivo, né? Foi legal pra caramba. Pô, conseguimos contratar finalmente. Bom. Apesar da história do... Né, da confirmação e tal. Mas o que pesou mais a favor ali, deixar com uma cara de janela positiva, foi a contratação do Buffarini, né? Sim, com certeza. Porque pelo Chaves ali, me desculpa, quem me disser que conhece muito o Chaves, não, é porque você é um grande fã do futebol argentino. né? O único Chaves que eu conheço é aquele do SBT. É, né? Exatamente. Exatamente, né? Então, e aí é aquela coisa, foi uma coisa positiva e tal. Falei, caramba, agora vai. Agora vai. Vai dar tudo certo. Logo, logo a gente tá brigando lá no, né, no G1, G2. Meu, de repente, do nada, começa a novela do Bowser. Velho, não entendo isso. O que você acha, amigo? Acho que ontem, assim, tem a situação do Bowser, ok, né, que fica nesse vai, não vai, é, mas ontem o time foi muito mal na criação, o Cueva lá que jogou bem contra o Corinthians ontem não conseguia dar sequência na jogada, toda hora tomava uma bola dele, Michel Bastos também voltou naquela tirissa de novo, entendeu? Tá de novo lá com nhanhanhé, não vai pra frente, não ataca, não marca. O Mena voltou pior da contusão, né? Ele já é mais ou menos, né? É, e o Centurioff, pelo amor de Deus, né? Esse já é conhecido. É. Centurioff, a única coisa boa do Bowser embora é que o Centurião acho que vai ficar de reserva eterno no São Paulo, então ele vai levar o cara pra seleção argentina e vai... Ah, ele leva. Não leva. Duvido, muito, duvido, viu, duvido levar pra seleção argentina. Ah, tem técnico que leva jogador, hein? Porque não é possível, cara. O cara, em campo, ele não consegue dar sequência. Ele pega na bola e já perde, cara. É ridículo isso. Entendeu? Agora, o Denis foi bem ontem, o Alexandre. Não, o Denis ontem mandou, foi bem contra o Corinthians, né? É. Jogou bem pra caramba. Já, pelo menos, acho que o voto de confiança que o Bowser deu pra ele agora começou a surtir efeito, né? E vamos ver se emplaca. Mas precisava arrumar um 10 aí, um cara de armação. Acho que estão falando muito, que nem vocês falaram aí, do Prato, do Barrios, mas tá precisando de um 10 aí pra armar o time. Você acha que o Michel Bastos não podia ser esse 10 pra jogar no meio de campo e largar aquela ponta lá? Não sei quem insiste em colocar jogador na ponta que não tem velocidade. Fica pesado, eu acho, né? Acho que poderia ser também, viu? E botar o Luiz Araújo pra jogar, né? Porque o Luiz Araújo na base jogava no lado esquerdo do campo, entendeu? É, eu acho que tinha que dar chance pra esse moleque aí, que é um bom menino. Uhum. Né? Mostra que tem futuro. E já que não insiste tanto no Centurioff lá, colocar o Luiz Araújo no lugar do menino aí. É, dos mais recentes aí da base, que você pode falar assim, isso eu acho que vai virar jogador mesmo. É ele e o Lianco. É Luiz Araújo e o Lianco. O resto. Você gostou do Pedro? É, o Matheus Reis, pelo amor de Deus. Tem quem? Que dar parabéns aí pro Matheus Reis, tem que dar. O Pedro cantou ontem, é um menino promissor, tá. Sim, lá. Então, eu não vou nem considerar, gente. Ontem nem a bola. Meu, o cara jogou 15 minutos. Pelo aí tava com a menos São Paulo. Né? São Paulo com a menos. Vocês acham mesmo que na posição do Ganso ali, cara? Por que não? Michel Bastos, não. RG, é um cara que pega bem de fora da área, é um cara que tem um bom passe, ele tem técnica pra driblar. Mas eu não... Ele não tem talvez a visão de jogo que o Ganso tem. Então, eu não vejo ele meter as bolas... Pra visão de jogo que o Ganso tem... Não tem aqui no futebol, não adianta. Não vai substituir. Você tem Lucas Lima. Você tem que optar. Tá bom, vocês vendem? Não. Então tá bom. Vai então, lá e toma, então, velho. Assim, não, compra. Não, vocês não são riquinhos? Então, não. Também não. Paga de gatão? Também não. Morumbi, bibibi. Não. É rico, pá. Não, tudo bem que a gente compra, não deve pra ninguém, mas... O estádio não deve pra ninguém. Você viu quando ele já corrigiu, RG? A sua fatura... Não deve pra ninguém, eu já fui dar uma machada, não. O estádio não deve. Não deve, mas vai ter que devolver o CT pra prefeitura lá. Eita. Já vão montar o galpão lá. Sai logo que vai vir um buscó. Mas aí não, aí eu tenho que fazer a defesa deles. Vocês não devolveram a rua, eles não vão... Eles não vão devolver. Vai vir o rosto. Ah, eu vi lá, sim. Tá bom. O estacionamento que era do Corinthians ali na frente, inclusive quando era administrado pelo... Devolveu, mas continua usando como estacionamento. Pera lá. Agora, é porque o Corinthians ele tinha cercado ali, Sombra, e agora virou, teoricamente, um estacionamento público. A galera para o carro lá, é que na hora que você volta tá sem as quatro rodas. Mas quando era do Corinthians, o Corinthians tomava conta pra quem explorar. Não quer o negócio? Não quer o negócio? Vai lá. Sei. Vai ganhar, precisava bancar o clube. Alexandre, palpite São Paulo e Chapecoense, domingo, 11 da manhã. Ah, eu acho que o São Paulo tem que tirar o pé da lama, né? É, embora o Chapecoense é um time enroscado aí, da última vez que eu fui no Morumbi, o São Paulo perdeu pro Chapecoense, mas também o Rogério Ceni quis sair na marca do pênalti lá pra pegar uma bola lá que tinha nada a ver. Então acho que vai ser uns 3-0 do São Paulo. Então tá bom, amigo. Tá ótimo. normal. 1-0 tá bom já. Então valeu, obrigado. Nós, valeu. Obrigado, posso fazer o merchan? Faz. Pode. Aí. Faz o merchan. Faz o seu, peraí. E faz o seu apelo depois pro Balsa pra ele permanecer aí. Permanecer, pro Balsa permanecer, sei lá, viu, mano, se vale a pena esse cara permanecer. Tá vendo? Tô falando, cara. Ô, se joga no chão, pede pelo amor de Deus, não vai embora, filho. O senhor tá ressabiado. São Paulo é maior do que isso, tá bom? Ah, quebrou o encanto, quebrou o encanto. Vai embora, velho. Achou outra cueca no porta-luva, né, velho? Ô, mano. Cê... É a coisa, mano. Sabe o que aconteceu? Você foi pro motel com a menina, ela é bonita. Véio. Ah, mas é bonita, menina. É seu sonho de consumo. Aí foi pro motel, ela falou assim, peraí que eu vou no banheiro. Aí, de repente, você só ouve do velho. Empesteou o quarto? Isso é de menos. Empesteou a suíte? Empesteou a suíte, velho. Você olha lá e fala, ó, essa é top. Aí você vai ver ela urinando assim, você passa assim e fala, opa, tá de pé? Ela Empesteou a suíte, velho. Empesteou a suíte, é vaso quebrado, é difícil consertar, velho. É verdade. Um abraço, valeu. Valeu, fera. Falou, abraço, aliás, você fez o merchan? Não sei. Não. Ah, ah, ele ia falar. Fiz o merchan, posso fazer? Pode fazer. Fala. Pode. Me ajuda aí. Não. Me ajuda aí, não tá patrocinando no momento. Como assim, meu? Peraí, deixa eu falar. Vamos lá. Dutra Máquinas e Black & Decker. A jogada certa quando o assunto é máquinas. É ferramenta. Ferramentas, é. É... Só a nova linha Bozano me traz 3 vezes mais proteção e diversão. Me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Parabéns! Ganhou aí o kit exclusivo do desodorante Xtreme. E você concorre agora no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. E semana passada eu me matei para ganhar a camisa do Tricolor com a Hero, mas eu vi aí hoje que já acabaram a camisa. Claro, e durou, hein? Era camisa pra caramba. Camisa pra caramba, velho. Muito legal. Tá bom. Tá bom? Obrigado, um abraço pra vocês aí, cara. Eu conheço pessoalmente o Dodô, que já fez um evento na empresa onde eu trabalho. Opa, né? nós, irmão. Evento é nós também. Evento é com o Dodô. Pode chamar que é nós, né? Até o, strip ele faz, você contratar ele. Foi no show do Rude há 2 semanas atrás aí. Foi no show do Rude. Ô, valeu, moleque, nós. Tiramos foto junto lá, até falei com ele que faltou a Domênica, ele falar. Tá vendo, Domênica? Mas brigadão aí, sucesso, cara. Boa, mano. Eu tô torcendo pra que você ganhe a betoneira aí no final do mês, tá bom? Como assim? Obrigado. Falou, mano. Um abraço aí, cara. Valeu. A gente podia sortear aí. Valeu, amigão. Sortear uma betoneira? Pô, da hora, velho. Imagina o cara com uma betoneira em casa, velho. Mais style. Desculpa usar na sua cabeça, seu louco. Deixa as betoneiras de lado. Vamos falar de um outro assunto pra você que tem as caixinhas do Sem Parar no seu carro. Troque agora pelo novo adesivo do Sem Parar. Com o novo adesivo, você vai continuar com a comodidade e a tranquilidade que o Sem Parar já tem, mas o seu carro ainda vai ficar muito mais bacana. O pessoal do Sem Parar sempre mandando muito bem. E agora, com um único adesivo, você passa por pedágios e estacionamentos sem ter que se preocupar com moedinha, ticket, um monte de coisa chata, né? E você ainda abastece seu carro sem ter que descer dele. E sabe o que é melhor? Sim. Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Boa. Sabe como que você faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Sim. Como? Fácil. Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar e você vai encontrar a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Rádio 97. Que também tem oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Oferecimento também de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Agora vamos falar sobre um projeto esportivo que é muito bacana. O Atleta do Futuro do SESI São Paulo. O SESI São Paulo pega crianças a partir dos 6 anos e coloca para treinar junto com grandes atletas olímpicos. É muito bacana essa ideia. É para que as crianças tenham um exemplo em casa. O SESI São Paulo também apoia muitos atletas de ponta. Por exemplo, Etienne Medeiros, é um peixe, hein? Tem a Verônica Hipólito, que salta demais. É muita gente boa. E são dezenas desses atletas que vão disputar os Jogos do Rio. E com certeza, muitos deles vão garantir um lugar no pódio. É bacana demais você ver o esporte olímpico ganhando essa força do SESI São Paulo. E o mais bonito ainda é ver que essa geração de crianças e jovens está sendo preparada para o futuro. Boa iniciativa, iniciativa show de bola. Curti, boa sorte, atletas. Parabéns ao SESI São Paulo. Boa. Ô, Motinha, e a loja do Estádio 97? Ah, Dia dos Pais tá chegando, né, chefinho? Sim. Então você vai entrar na loja do estádio97.com.br e você vai escolher o presente pro seu papai. Se é palmeirense, os novos relógios do Palmeiras tá lá. São 8 relógios. Maravilhoso. Você é esportista, é social, tem um modelo pro seu pai. Tá lá. Você é corintiano, você gosta de mochila, seu pai gosta de fazer esporte, tem mochila do Corinthians. Mochila. É, tem mochila, tem bolsa. O que, tem... que tem do UFC que eu tô vendo ali no, então, na mochilas. Loja? Tem as mochilas do UFC. Sim, ai, você entra lá, tem mochila do UFC. E ó, a Olimpíada daí tá na moda, né, chefinho? Ó, das Olimpíadas, tem mochila das Olimpíadas também. Cadeira do Palmeiras sai bastante. Tem, cadeira do Palmeiras. Né, tem as, as mochilas... Do antigo Palácio da Itália. Olha... Né? As mochilas. O ali. Mumu sentou. Sentasse não tava desse jeito. Quebrado. Tem camisa retrô. Tem camisa retrô referente ao Mundial de 51. Do Palmeiras? Sim. Vai lá e entra. Boa! Loja do estádio 97.com.br. E pode pagar até em 3 vezes sem juros, chefinho. Isso muito bom. É bom. Muito bom. Dia dos Pais. Pra você, pro seu pai, pra família, pros amigos. Inteira. Isso é bom. Quando você fala de futebol, é presente que você não erra, né? Sim, com certeza, né? Papai adora, né? Todo papai adora. Oh. É isso aí. Muito bem. RG, diga. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Flávio Alves. Flávio Alves. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Telefone 3031-2288. Ele, Anderson Braga. E a mochila da Dutra Máquinas? Ele, Alexandre Quinalha. Parabéns! Boa. Todos têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios, não é, Rudy? É, sem sombra, eu queria mandar um abraço pro Jonas, o rapaz que trabalha na galeria chinesa ali da Albuquerque. Nossa! Galeria chinesa. Acho que meu pai deve ter ganhado algum presente lá, ele pediu para mandar um abraço. Nossa, então é isso. Ter comprado alguma coisa. Tá galeria chinesa. Jonas, ele não falou que ele ouve a gente alto pra caramba. E parabéns pro Motinha que fez aniversário. Boa. Ontem. Grande parabéns. Motinha! Motinha! Você não quer. Motinha! Ah, você não quer. Obrigado. Do Bolsonaro. Tá dando parabéns. Não, obrigado. Parabéns, é isso aí. Prefiro tomar um chá de... Assoprou muita vela? É, perdoa, Motinha, perdoa, pumbre, perdoa. Engoliu vela? Não, vai ficar tal. Muito bem, Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Engoliu, BV velho. Financeira, crédito com desconto em folha sem burocracia, é na BV Financeira. Esser, construindo com valor e Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Até amanhã, 5h30, aqui na Energia. Tchau. Toda segunda no Energia na Noite. DJ Gregor Salto. Salto Sound. Gregor Salto com o Salto Sounds. Meia-noite. Energia. Ela está de volta. Spirit, 29 de outubro. Pré-venda especial no site ticketfacil.com.br e nas lojas Cavaleiro e Tente Beat dos shoppings. Acesse spiritoficial.com.br e consulte a lista completa de pontos de venda. Spirit, o Festival de São Paulo. 29 de outubro, no Sambódromo do Anhembi. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Faze Afrojack. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 363-7888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 011 7888 nas demais localidades.

Tá.